Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada, bom, engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a vocês todos. Todos e aí? Nós. Tudo bem? Boa tarde, Domingo. Seu Bento, seu Bento. Opa, como tá aí, Domingo? O meu efeito... Oh, tudo bem, seu Bento? Bem. Fala aí. Mano. Meu efeito alcoólico tá passando hoje, desde domingo. É uma barbaridade, o cara bebendo álcool. Por que você tá bêbado, mano? Desde domingo. Desde domingo? Tô na cana, velho. É verdade que você tomou meia dúzia de caipirinha? Tá passando hoje. Tô igual o Tite, é velho. É tudo meia dúzia? Eu não costumo beber, respeito. Não, mas eu acho que pra coroar essa conquista não. Do Corinthians, o meu efeito alcoólico... Eu vou tomar uma caipirinha desse tamanho. Tá certo, eu acho que... Mas o... O álcool Bento. Tá evaporando do meu sangue hoje apenas. E aí? Tudo, tudo tranquilo? Vamos aqui, ó. Que momento, hein, Mota? Oi. Vamos começar tudo bom, com... Passou as meninas do Chidid, hein? E com o Mota, que também é uma menina. Toda quinta-feira, sim. Meia-noite. Quatro meninas. Quatro meninas, João. Quatro meninas. O Mota. Como assim? O Mota é uma menina, não é? Lógico moto que conta. Tem TPM. Conta? Tem o Dot. Tudo, tem BPM. É, ele conta. O moto é extremamente carente. Todas as meninas são São Paulinas? Todas são Paulinas? Não. Dot, não, você nenhuma? Torce pra quem, Dot? É. Boa, corintiana. Não, são que os outros... Eu falo isso só pra irritar meu namorado, que ele é São Paulino, eu falo que eu sou corintiana. E você é o que, de fato? Ah, na verdade, acho que eu não posso mais pra nenhum. Ah, ainda bem. Melhor, né? Não tenho mais incomodação, né? Vai. Corintiana, gente. Trici. Aí. Olha aí, tem monstros corintianas bonitas. Não, Trici, só corintianas, é isso aí. Trici, não. Trici. É porque a Trici tá com... Ai, não, a Trici tá com a mesma sensatez que eu agora. Quem ganha, a gente começa torcendo. Ah, é? Então faz quem tá torcendo. Quem ganhou o último jogo? O último jogo foi quem que ganhou? Não, mas não só tem. Só o Corinthians tem vencido aqui no futebol brasileiro. Então a gente é corintiana, galera. Ah, tem final de Palmeiras e Santos. Um dos dois vai ganhar e não é o Corinthians, velho. Não, mas você não vale na nada. Na verdade, eu sou vale santista. Vale nada, eu escolhi da tua vale velha. Vale nada. Vale nada pra vocês lutarem. Titulozinho com o adjuvante. Porque o Santos arrancou a cabeça de vocês. Com o adjuvante, não. O Corinthians doou a vaga pro não Santos. Não vale o caçamba. O Corinthians não fez questão não vale de ganhar. Essa também não briga vale. Na frente das moças. Vocês ouviram o que essa mulher linda, maravilhosa disse? Qual delas? Repita. Pra que time você torce? Eu sou santista. Pronto. Segue o programa. Eu falo que ela é corintiana. Segue o programa. Vai te agradar, Rico. Segue o programa. Era tudo preto e branco. Bom, ela confundiu tudo preto e branco. Você tá chamando ela do quê? Não, ela... Vai! Não, ela não pode confundir? Ela não pode confundir? Que confundir? Você tá louco? Você nunca se confundiu, não? Na verdade, desculpa, uma vez me confundia. Ah, você? Tinha um negócio, toda hora tá se confundindo. Na verdade, você viu, mano. Eu cheguei no... Pô, eu me vi no telão. Eu me vi no telão, pensei que eu era o Tim Maia na comemoração do Corinthians com o gordo, né? Dependendo de quantos copos, hein? Viu? E o legal que eu falei lá no Xixi Humano Concorda, que eu que sou o culpado disso aí, que vocês são o que são, porque eu vim, né? Pro Corinthians, o título é meu também. Seu Fiosco aí não falou isso, não. Tanto é que o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians. Ah, meu Deus. Hoje vai ser difícil, hein? Oh, seu Bento. Hoje vai ser bom. Vamos ao que interessa. Vamos começar pelas agremiações. Vamos lá. Que coisa, hein? Olha lá, o Bento. O Bento tá... Vamos começar com o Santos aqui. Vamos começar com o Santos. E aí, gente? Não sagrada a vila. Seja... Seu Bento, você já se viu numa situação dessa, seu Bento? Já, eu tava ali com elas ali. É. Pela primeira vez eu me... Lá na terrinha tem? É, tava ali. Tem, mas não é assim, né? Não é assim, né? Não é, tem, né? Olha, o seu Vento, tá feia, o seu Vento é o cara que mais te vê nessa situação aqui da gente, viu, velho? Seu Vento... Lá na aprazível cidade de Mococa que o senhor reside... E Louveira. E Louveira também. Louveira. Não tem, né? Tem, mas não é assim, né? Não, né? Não tem, né? É. Olha, se tiver, eu vou passar o Réveillon lá, senhor. Carnaval, Réveillon. Quando você vai? Só no Réveillon? Não. Vai antes? Meu Réveillon é agora. Nesse patamar, né? Nesse quilate, entendeu? Ah, entendi. E na rádio tem aquele DJ feio, aquele Adriano Pagani. Isso é feio, mas mesmo. Mas é primo dele. Mas é um lixo de gente. Cacete, primo do seu Bento. Se eu fosse o Sombra, eu trocava o Adriano Pagani pelas DJs assim, né? Eu acho, cara... Eu trocaria até o seu Bento pelas Donas Bentas. Mas, ó... O Adriano Pagani, ele atende bem, viu? O Adriano Pagani... Então vamos aí. E aí, seu Bento? E aí, gente? Nossa, peguei uma raiva do Pagani agora, RG. Não sei, cara. Comecei a odiar o Pagani. EG, Pagani tá sempre bem na pista. Pagani, chique, chique, ó, muito falar? Chique. Modelo Pagani ama você, velho. É? Ah, não ama. Ama sim. É, é. Ele outro dia, eu sei, arrumou muitas músicas pro senhor. É. Muitas o senhor usa no seu carro, é seu padrão Pagani gravou pro senhor. É? Eu sei. É? É, é isso então, mesmo. Então pergunte pra esse mau caráter quando foi isso. Foi, faz questão porque de. Pergunte, isso aí. Ele pergunte. Falou que. Outro dia ele tava lá gravando uns dois, então, dois meses. Então, uns dois meses isso. É. Sim, agora eu não sei pra que ele deu o pendrive. Eu dei lá pro acho que com aquela conjuntivite que ele pegou, não pergunto. Talvez ele não me enxergou direito. Não, não é possível. E pra mim não foi. Não pergunto. É. Pô, eu foi musicão, sabendo, cara. Então você ficou sabendo só errado. Passou musicão, só. Foi musicão, cara. Pô. Levei lá e pro Dário Beca, parceiro nosso. Não foi pra mim. Então, o RG, mas acabou os ingressos lá, pra amanhã, né? Acabou, né? Ingressos esgotados, amanhã na Vila, né? Tranquilo. Sim. Time completo amanhã. Ninguém pode reclamar de cansaço. Ninguém pediu pra ficar fora. Ninguém pediu pra ficar fora. Mas agora vão reclamar porque ficaram muito tempo sem jogar. Sem jogar, mano? É, vão falar sempre... que faltou ritmo. Ô, bicho, parece advogado, velho. Tem sempre uma desculpa, pô. Desculpa vai assim, ter. Parece desculpa, advogado, esse porra. Desculpa sempre vai ter, Regê. Pra tudo. Pra quem perder, vai ter desculpa. Pior igual o Nilson. Nilson também é assim, Nilson. Pior que é. Nilson é igualzinho. Que mais, Fabiano? Nada, né? Tudo tranquilo? Aí, tudo tranquilo. De resto, tudo na paz, tudo tranquilo. Aguardemos. Ó, acabou de ganhar um beijo aí. Aguardemos. É, mas não é das DJs, não. É. Vai ter mais barba que você. É o que bad, sobrou, hein? Né? Que bad, hein, RG? Não pega, RG. Às vezes num dia. Às vezes num dia ruim, RG. Esse cara faz. É isso aí, tá viu? Bom. Só isso. Momento, tá bom, né? Vamos pro jogo amanhã. Nossa, bem. Bora pro jogo. Vamos de em frente. Palmeiras! Nós agora. Jornalismo. Olha, aí, algum, o negócio algum, é o seguinte, eu gostaria de dizer boa tarde a todos e sim. Gostaria de dicas sobre a escalação do time, quem eu definirei para colocar nesse jogo importantíssimo. Olha, eu espero que você, tempo que você ficou lá em Atibaia... Andei muito no trenzinho que, e joguei sinuca. Eu sei que lá em Atibaia não deu para você fazer os caras ficar bom, eu sei como que é. Não mas pelo menos Jesus um entrosamento Cristo. Melhor, né, aquela coisa toda, né, vai escalar, comeram bem lá, comeram bem, dormiram bem, né? Então... Domênico, aquele trenzinho nunca mais sim. Foi o mesmo de subir e descer com os atletas, foi bom, muito proveitoso. Sem problema nenhum, senhor Bento? É isso aí, vai também... Tá completo, como é que é? Tem o Arouca. Vai ter o Arouca, tem né? O Arouca. Tem o Arouca ali no meio. Mas só fala do Arouca. Tem 12 Aroucas. Tem o Arouca ali no meio campo. Aí também tem o Arouca. É, lá no ataque tem o Gabriel Jesus, tem o Dudu, Lucas Barrios. E mais uma vez hoje, não sei se vocês estavam lendo algum site, o seu Bento e meus amigos. Seja o site. Que coisa, né? Como um time de futebol, às vezes, não um, né? Mas alguns, e principalmente o time do Palmeiras. Ele faz algumas bobagens, né? Porque... Ah, é, fez bobagem? É, não. Ah, é verdade. É verdade, também. Faz bobagens. Por exemplo, o time do Palmeiras é incrível, cara. Como falta um pouco de visão, né? Não tem visão. Muitas vezes, claro. Às vezes você vê que um jogador você não acha bom e lá na frente ele pode se tornar um jogador muito bom. Caso do Lucas Lima, que está hoje no Santos. O Lucas Lima, RG, estava no Palmeiras em 2011. Li hoje a matéria que saiu salário. No site da Globo. E ninguém viu. O salário, e né? E acertaram com o menino lá R$5.000 por 3 temporadas. O Lucas Lima em 2011, que não era um jogador, né? Sim. Era o jogador que é hoje. Ninguém realmente sim. Conhecia. E o cara lá das categorias do Bado falou que achava o menino bom. E até comentou de renovarem um contrato, fazer um contrato bacana com o cara, aquela coisa toda. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Acabou acertando de ir pro Inter, né? Acabou indo pro Inter. E o Inter fez outra bobagem. Quem foi, Dudu? Lucas Lima. Lucas Lima. Ah, mas aí não dá pra crucificar o Palmeiras, Domenico. Sabe por quê? Sim, meu mano. Porque mas o Lucas tava Lima lá, também né? Passou no Inter lá e não foi bem. Não teve pelo menos o mesmo sucesso que ele tá tendo hoje. E aí, quando ele foi pro Sport, mano, que foi em 2013, que inclusive eu e o Portugal estávamos aqui, que a gente assistiu Palmeiras e Sport quando tava na segunda divisão. Lá no Resort. E eu falei pro Portugal, tem um jogador lá que é, ó, não me lembro se era camisa 8 ou 10, não, acho que era o 10 do Sport. Falei, pô, esse cara é bom, não lembro o nome dele. Depois eu falei, eu já sei, é o Lucas Lima, tal, eu também achei bom. Quando eu conheci o Elias... Só não sei, ainda falei aqui, só não sei se com a camisa do Palmeiras ou uma camisa forte, ele vai vingar. Também, quando eu conheci o Elias jogava, o Elias quando jogava no Tonton lá do Vilaré de Salão, ele jogava no Palmeiras, o Elias. Mas, o Elias jogava no Palmeiras também. Os que estão no Santos ali hoje, que passaram pelo Palmeiras, ó, o David Braz, hoje no Santos ele tá jogando direitinho. E passou na categoria do Palmeiras. Mas ele jogou no Palmeiras. Então, mas aí tá. Não se destacou a ponto de ficar. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel, ele passou recentemente no Palmeiras. Grana, né? Não sei se foi grana. Não, ele saiu obrigado, teve lá tudo aquele enrosco, enfim. O Marquinhos Gabriel, Domingo, foi outro jogador também que passou pelo Palmeiras. E ele não conseguiu, talvez, ali se firmar da forma como ele está se firmando no Santos. Tanto é que hoje o Santos está tentando fazer um esforço para comprar o jogador. É caro, custa acho que 5 milhões de euros, sei lá. O Santos está tentando viabilizar essa grana, mas possivelmente não vai ficar com o cara, porque custa uma grana. Mas é um cara que hoje no Santos, ele caiu bem. Ele quando entra, RG, ele corresponde. No Palmeiras ele não conseguiu se firmar. Não, ele jogou pouco, né? Então, mas é que tá, nas chances que ele teve, a diretoria do Palmeiras não sentiu a confiança necessária. Pra investir o dinheiro. Ali... Então. O Mano tem razão. Às vezes o nego não corresponde. Tem caras que às vezes passam por um. Domênico, olha, o Casemiro, bicho, o São Paulo tentou. Tudo bem que ultimamente no São Paulo tá difícil. Sim. Mas tentou. Mandou. Deu certo. Bom, o Real Madrid foi estrangulado pelo Barcelona. A manchete é: o que se salva é Casemiro. Sim. E dizem que o time só tomou um monte porque ele saiu. O Júlio Batista no São Paulo também. Você lembra daquele índio? Ele até era um jogador esforçado, mas ele se destacou muito mais jogando na Europa, inclusive mais pra frente, jogando de atacante. Você lembra do índio no Palmeiras? Que até o diretor falou que ele era louco? Sim, o zagueiro. Foi campeão do mundo. Campeão do mundo, vírgula. Líder, ídolo, capitão do Inter. Exato. Mas são duas situações, né? O Michael Suell no Palmeiras não deu certo. No Botafogo jogou pra caramba. Então, de lá foi... Sim, só lá, mas não deu certo. Mas aqui, são duas situações. Lá. Tem o jogador que vai pro profissional, não dá certo em um time, vai dar no outro, como foi Arouca e todos esses que vocês já falaram. E tem aquele da base que o time perde. É isso que é o chato. Isso que eu tô falando. Isso é o chato. Uma coisa é o jogador que não deu certo num time, foi pro outro e deu. E outra coisa é perder na base. Mas o Lucas Lima era da base. Tava na base do Palmeiras. Não sei, dizem que estava. O Neymar tava na base da Portuguesa. Ele jogou na Portuguesa, o Neymar. Às vezes, esse tal de B é um limbo que existe entre a base e o titular. O que eu faço com esse cara aqui? Vai pro B. Renegados, rejeitados. Porque base é o acompanhamento do garotinho, desde o infantil, juvenil, júnior. E outra coisa é você trazer um garoto. Ô, seu Bento! Bom, mas é isso aí, né, seu Bento? Só isso. Já chamou o Santos, já chamou o Palmeiras. É. Então tá bom, porque agora eu vou falar do Mercado Livre. Seu Bento pegador, hein? Rapaz, vou te contar uma coisa. Rapaz! Ultimamente tá complicado. Tava lendo as notícias no celular hoje e fiquei imaginando o que aconteceria se de repente o meu celular explodisse. Porra, isso. Tem celular que explode. Era uma tragédia. Como assim, contra peça você, voando pra todo lado, pedaço de tela de LED, fumaça, curto circuito, fogo. Aí, rapaz, minha mulher perguntou se tava tudo bem, eu falei, puta, tava sonhando. Só sonhando, estourou porcaria nenhuma. Tava sonhando acordado. E ó, ele nem é tão velho assim o celular, mas depois que eu fiquei sabendo da Black Friday do Mercado Livre, começou esse tipo de alucinação, cara. Você quer conferir? Acesse mercadolivre.com e confira os descontos de até 80%. Mercadolivre.com, aproveita, Black Friday do Mercado Livre, hein? Você vai sonhar em se livrar de tudo só pra poder aproveitar. Tá bom? Tá ótimo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Seu Bento, hein? Vamos falar da Recubriplast, Dodô? Fala aí da Recubriplast. Vamos falar de Recubriplast, meus amigos. Olha, se você tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que anda reclamando com todos os seus amigos do seu trabalho que tem problemas de umidade na sua casa e quando começa esse tempo meio rosco-fosco, como diz o RG... E hoje tá, hein? Hoje tá rosco-fosco, não tá aí? Hoje tá. Sim, meio parecendo que vai chover. Mas não seria um tempo lusco-fusco? Sei lá, rosco-fosco, lusco-fosco, seja o que quiser. Mas quando ameaça chuva, tem nego que fica, que dá tremedeira no cara, velho. Porra. Começa a dar tremedeira. Fala, putz, aqui na vila. Esqueci de deixar o balde lá perto da minha cama, porque tem goteira lá. É. Esqueci de deixar o balde na cozinha, em cima do fogão, porque cai em cima do fogão. Aí pinga em mim. Aí pinga em mim. É, aí é a música do outro lá, né? Mas você não tem que ter medo de chuva, dessas coisas. Você tem que proteger sua casa, meu amigo. De que jeito? Proteja a sua casa com o melhor impermeabilizante do mercado. Recubre-Plast. Ah. Aí sim, porque Recubre-Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre-Plast também é o único com garantia de 5 anos. Olha que legal, hein? E você, meu caro amigo que tá ouvindo nesse trânsito desgraçado que anda na cidade de São Paulo, né? Ei, prefeito também não ajuda em nada. Ó, você vai encontrar aí Recubre-Plast nas boas lojas do ramo, viu? Consulte todas as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Vou mandar um abraço aqui. Ah, ele é fã do Mano e do Benjamin, o senhor Mohamed. Mohamed é corintiano. Um Mohamed. E o Mohamed, ou Benjamin, meus amigos, ele é proprietário, né? Sim. E também a mandar um abraço para a senhora Vanessa São Paulina, gosta do Sombra também, gerente de compras das lojas Mohamed Materiais para Construção da cidade de São Vicente lá. Tá boa, boa. Um grande abraço aos dois aí. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima momento, proteção para toda a sua casa, meus amigos. Domênico Gato. É isso aí. Jeito, né? Continuando com as manchetes, né? No oferecimento da BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Ser construindo com valor. Tá mais concentrado agora, seu Bento? Tô tranquilo. Tá tranquilo? Difícil, tranquilo. É difícil, né? Sabe que tem horas que é difícil. Pra e quem... lá na cidade não tem, né? Tem, mas já falei, não cê é tá, assim. Você tava desejando, RG? Pra quem gosta, é difícil. Ah, eu sempre desejo. Porra, o dia que eu parar de desejar, velho... É o Vando do rádio! Porra, é o Vando, velho! O dia que eu parar de desejar, já era, né? Sei lá. Ainda bem que... Demais, meu irmão, acha a parada aí, entendeu? Ele gosta da parada aí, entendeu? Seu Bento! Vamos ao Tricolor. É, Tricolor. Ah, parabéns, Sombra. Por quê? Aí, acabou agora. O que acabou? São Paulo campeão. Da Copa do Brasil Sub-20! É por isso que eu... por isso que o Nota foi pro Paulista. Um tempo aí do meu lado. Ganhou 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Bateu lá e bateu aqui. Barba e cabelo. Quem diz que não ganha lá? Vou te falar. Esse time já pode jogar domingo? Eu vou dizer mais. Melhor, mas, sabe, o jogo São é Paulo... melhor jogar esse. São Paulo e Atlético Paranaense lá, nos caras lá, eu vi o jogo inteiro ainda. Caramba. Em videotape de madrugada, eu falei, nossa, é agora. Peguei me vibrando ali. Esse time já pode jogar domingo? Olha, o RG, não, a gente não pode ter esse tipo de empolgação, né? Assodamento. Não pode ter esse tipo de empolgação. Ah, que o homem falou que vai limpar a casa, né? Mas há jogadores ali, na base... É que uma coisa é quando você enfrenta garotos de 18, 19, 20 anos de idade. Outra coisa é quando você vai entrar no profissional, quando você aí tá pegando os caras velhos... Você acha que o foguete vai? Foguete é ligeiro, foguete, hein? Mas não é do time da base de São Paulo que foi campeão sub-20 aí. Sinceramente, assim, o foguete apareceu até como uma promessa, seleção de base, mas sei lá. Ali eu acho que o que chama mais atenção ali na base do time que foi campeão hoje é o Joanderson. Joanderson! Esse Joanderson, ele é sempre. Ele quase foi embora no começo do ano. Aquela maldita coisa de tá acabando o contrato, etc e tal, né? Que os clubes são super vítimas, aí fica refém de jogador. O Joanderson, o Davi Neres, o tal do volante lá, o Banguele. Banguele. O Banguele. Banguele é nigeriano? Acho que o nome é Banguele. Não, não sei. Não, acho que não. Agora, gente, uma coisa é você chamar atenção quando você tá jogando na base, né? A outra coisa é quando você vai pro time de cima. Então, agora... Que com certeza, chances têm que ser dadas, tem que ser dadas. Porque pra você ficar lá com esses caras que estão lá no São Paulo, no profissional, no titular, lá de cima, aqui na Barra Funda, é complicado. Tem muita coisa ruim ali, tem muito nego ruim, é ruim demais, tem uns caras muito ruins. muito, muito fraco. É como eu disse ontem aqui no programa, são os caras que se borram na adversidade. Viu que o negócio não tá legal, nego se borra. Não tô dizendo que são todos, mas tem nego ali que se borra. É, tem aqueles que se omitem, tem os que se borram. Se borra não tão nem aí. Não, se borra tá. É porque tanto tá aí que se borra. O problema não é só. O que se borra, você não pode ter no time. Agora, tem o grupo dos que se omitem. Tem outro dos acomodados, não é, Sombra? O cara acomodado com a situação, não tá nem esperto de ganhar. Tem o tanto fez, tanto faz. Então. E, agora, esses do tanto fez, tanto faz, às vezes você precisa ter do lado dele um Lugano da vida, entre aspas, um Lugano da vida, que é o que chega e dá um tapa na cara do nego no vestiário e fala assim, olha, negão, hora de você acordar. Vamos jogar ou você nem vai subir agora. É o tipo do jogador... que o técnico nem resolve, que resolve é o companheiro que chega a dar um safanão na orelha e faz o cara ficar esperto. Agora, o que se borra? Ele se borra pela adversidade, ele se borra por tomar uma chamada do companheiro de time. O Leco vai ter, não vou julgar o trabalho do Leco agora porque é recente, mas o Leco vai mostrar ao que veio, vai ser nessa virada do ano, com dificuldades financeiras e tudo mais. E teve hoje reunião do Leco lá com o elenco, né, no centro de treinamento. Meu, é mais aquilo lá, tipo, tentar tirar o que dá, porque não, o São Paulo só depende dele pra chegar na Libertadores. Incrível, né? São Paulo só depende dele. Com as lambanças do ano, não vai chegar. Apesar dos adversários, são adversários de quase zona de rebaixamento e quase caído, como é o caso do Goiás, mas não vai ter jogo fácil. Ah, não, isso aí. Não vai ter jogo fácil. O Figueirense também precisa ganhar, né? E o próprio São Paulo, com essa goleada que tomou, ele traz aquela... traz uma herança maldita psicológica aí pros jogos da frente. Então, é isso aí, cara. Boa. É, mas vocês falaram que a torcida tava na frente do Morumbi lá? Também tá. Do estádio. Dos dois. Mas os torcedores estavam ali protestando e reivindicando para que o Ataíde mostre a fita que incrimina o Aidar. Mas isso tinha que aparecer. Foi feito tanto escândalo em cima disso. Não entendo por que isso não possa... Eu acho que o Leco deveria ter externado isso. Eu acho que o Leco tá muito leite morno, viu, Sombra? O Leco tá tentando apaziguar muitas coisas, eu acho que essa leite morno deveria... tem nata, mano. Não, mas é que tá, o Portugal, eu acho que o Leco deveria ter externado isso daí sim, cara. Eu acho que um episódio tão lamentável como esse, por mais que os caras digam, mas isso aí pode manchar a imagem de São Paulo. Já manchou. A mídia divulgou tudo o que aconteceu. Então mostra. Ele assim, pode limpar. Claro. Não manchar. Concordo. Agora, eu entendo que o Leco ele é um cara muito, assim, centrado. Né? Talvez ele esteja, espero que esteja esperando o melhor momento para poder abrir essa caixa aí. Para poder abrir essa caixa. Quer saber? Não abrirá. Não abrirá. O próprio presidente agora do conselho, Sombra, falou que alguma medida poderá ser tomada em 2016. Ou seja, quanto mais passam-se os dias... É para cair no esquecimento. Lógico. É a mesma coisa do treinador. O São Paulo está esperando baixar um pouco a poeira do 6-1. Brincadeira. Entendeu? Calma, não, mas o treinador tá na cara que ele vai aparecer, mas sendo mais tarde ele vai aparecer. E hoje o Marcelo Lima, nosso amigo Marcelo Lima, tá na Fox. Você falou que ia ligar pra ele vir aqui? Ele foi na Fox hoje, olha a coincidência. Ele foi lá e ele contou informação dele. É engraçado como ele sabe de coisa do São Paulo, tão corintiano que ele é, né? Impressionante. É impressionante. É profissional, né? Igual o Ademir Quintinho. Quintino, corintiano, Quintinho, mas o é o senhor Santos na mídia. E fora do Arte, não sabe que é corintiano daquele pior que eu e o Mano junto. Ele disse que informação dele, e a fonte dele é boa, que domingo no intervalo do jogo São Paulo e Corinthians estava 3-0, segundo ele diz, jogadores no intervalo não estavam nem aí. Não dormiram. Nem aí, olhando pro teto, nada, zero. Porque é o tipo de perfil de atleta, de profissional que você contrata de maneira errada, que é isso aí, que é isso aí. Por isso que um time grande, ele pode até investir na base. Mas ele tem que saber qual o jogador que ele está subindo na base, se é jogador que é consolidado psicologicamente, que vai num dia saber enfrentar as adversidades, e aqueles que você traz para o seu grupo, você tem que saber, peraí, esse cara já foi vencedor? Qual é o histórico dele? Você tem que fazer uma investigação. Quando o São Paulo aí, há 10 anos atrás, estava bem, os amigos falam assim, não, eu lembro o Marco Aurélio falando, não, a gente faz uma análise psicológica do cidadão, o kit, né? A gente conversa, a gente investiga, para saber qual é o kit, não é só se ele tem bola no pé, precisa saber o kit. Agora, o São Paulo subiu no tal do Soberano, que agora é só Soberano humilhação, né? Só. É. E ficou nessa de tipo, que o contrato acontece e tá aí há sete, eu vou dizer que é uns seis anos que o São Paulo vem sendo muito mal gerido, muito mal gerido. E isso faz parte, você contratar o atleta que não tem punch, que não chega junto, que não tem alma, que não tem fibra. E o pior é quando você tem aquele que se borra. Então, e diante dessa informação do Benja, então eu me coloco no lugar do torcedor do São Paulo, ele fica pensando o seguinte: que time do São Paulo vai entrar em campo para enfrentar o Figueirense e o último jogo? Que tipo de jogador? É o mesmo que... Mas, velho, o São Paulo tomou atropelo do Palmeiras e do Santos, não tomou? Sim. Tomou. Sim. É, tomou de 4, 3, só não tomou demais porque os times tiraram o pé. Não, mas... Aí chegou lá no jogo seguinte, vai lá, aí ganha aí do Figueirense, aí recebe a Avaí, ganha da Ponte Preta, Não, é que tem vai. Um... Tem um patamar do existe, medo, né? Tem um lá. Objetivo. Aí o Pato vai lá, faz uma boa jogada no sábado, acaba acertando então, porque e tem, faz um gol. Tem um objetivo. Aí né? O Rogério entra e dribla um. Senão o São Paulo não tinha chegado nesses 56 pontos. Tem um objetivo, né? Então tem que manter esse objetivo. É isso que eu tô falando. Tem, né? Mas sabe o que é? Do mesmo jeito que apanhou já pra cacete e depois voltou até ganhar um jogo, são tão nem aí que é capaz de não estar nem ligando porque apanhou. Também tem esse lado bom, viu? Não sei se é por aí, mas às vezes tem um lado bom. Vai ver que são tão omissos que a derrota também não incomodou. Mas não sente vergonha? Será que esse cara não vai na portaria do prédio, comprar um pão na padaria, ir no shopping, assombrar as pessoas, cobram. O cara tem que ter amor, por mais que seja só dinheiro, eu concordo. Vergonha é tio Lugano, para. Ô, mano, você conhece as coisas. Ô, mano, o cara não se sente vergonhado, não poder ir no shopping, não poder... As pessoas zoam, fala pra colocar um Portuga no carro. Tem jogador que quando perde, o cara vai pra balada, velho. O cara tá andando com gente. Você sabe, Portuga. Mas o cara tiver ter vergonha na cara, eu acho. Ó, meu amigo DJ Adriano Pagano. Depois você vai lá na sala, pergunta pra ele se ele já não encontrou um monte de jogador depois de derrotas, inclusive de títulos em finais. Você tira um, você tira um, você tira um ou outro. O Rogério Ceni que vai ficar em casa, não vai sair. Tem razão. O Marcão que não vai sair agora, os outros. Maioria que é dinheiro da conta, que se dane o torcedor. E vem cá, o que jogador vai fazer no shopping, meu amigo? Você acha que jogador vai passear em shopping? Os caras têm um dia na semana, eles vão pro pagode. Vai no shopping passear de mão dada. Levar a mulher no shopping. Vai nada. Outra coisa, os caras com 300 conto ganhando no mês, 400, umas puta fortuna que eles ganham, eles fazem o shopping dentro da própria casa. Você tá brincando? Pois é. Ah, os caras lá do Flamengo não fizeram a festinha particular? É. Pô, os caras alugaram. Tudo bem, estão no direito deles. Alugaram a casa lá, não sei o que lá. Contrataram. Colocam um monte de comida e pronto. É. Literalmente, E faz a festinha, mas é bicho. Eu penso que o cara sai, de repente vai no prédio, leva o filho na escola, as pessoas zoam. Só um minutinho, só um minutinho. Eu atraso. Ah, já acabou esse troço aí. Agora, tem mais ainda. É a carreta corintiana que não para de descer a serra, velho. Sem freio e atropelando todo mundo, velho. É, olha Olha o que a gente tem que aguentar. Até o final do ano, hein? Hoje, começou... Eu também falar em Corinthians, desculpa, cara. É que um cara mandou aqui pra mim via Twitter. Ele mandou aqui um negócio, mas nem acredito, mas mandou um jornal aqui estampado, cara. Um dia o São Paulo ganhou do Corinthians de 9-2. Ah, isso aí é fake, é montagem, velho. Não, é não. A maior goleada no clássico aí foi o 6-1 que o Corinthians colocou em cima do São Paulo. O cara mandou aqui 9-2, rapaz. Tem um pessoal falando que o São Paulo ganhou do Corinthians em 33, eu acho, aí de 6-1 também, mas isso aí é fake. Não tem nenhum livro do São Paulo. Quer dizer, se você não tava, não tá na história. Ah, eu vi o 6-1, assim como eu vi o 7-1 em Santos. Aí, Diário Desportivo, tá aqui. Aí, Domenico, é bom jornal isso? Ó, por exemplo, eu podia falar que o Corinthians ganhou de 11 do Santos, como já aconteceu, mas eu não vi. Eu me vanglorio das coisas que eu vi. Mas o meu avô viu. Não, viu nada, viu nada. E eu acredito no meu viu avô. Viu nada. Para o Coringão aí, Ben, até nós. Pedro Álvares, cara. Hexa, campeão! Vai, Domenico. Hexa, campeão! Vai, Domenico, tá louco. Aproveita. Chega, já foi, acabou. Dodô, pra desenferrujar a garganta. Tô pensando no jogo de amanhã. Quero que se dane Corinthians. Mas sabe por quê? Você tem que gritar, hexacampeão. Nossa, tô pensando no Palmeiras e Santos porque amanhã. Você tá com um lodo na garganta, né? Faz tempo que você não grita. Palmeiras e Santos vai acabar. Tá quem for campeão, lá. RG, vai acabar com esse título dos caras aí. E digo mais, ó. Se a diretoria do Real Madrid tivesse vergonha na cara. Porque quando tem final, o português é melhor. Se a diretoria do Real Madrid tivesse vergonha na cara. Eles deveriam mandar um e-mail pro Roberto de Andrade, tá certo? Ó, anota aí, diretoria do Real Madrid, robertodeandrade@hotmail.com. Manda um e-mail pro presidente do Corinthians aí pra parabenizar o Corinthians pela vitória em cima do São Paulo, porque o Corinthians ofuscou a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. É Roberto Andrade, arroba corinthians.com.br. Não, mas é o do MSN. Oh, aliás, não tem mais MSN. MSN, sabe? MSN. Ele deletou, é o que ele usava Benji, lá pra bater mano, papo. Subiu a aliás, plaquinha, você falou de Real Madrid? O puta, vai ganhar uma grana do Real Madrid, o do Facebook, o Di Maria, hein? Por quê? Porque pegaram conta falsa aquele página verificada. Conta verificada. Conta verificada, ele dando boas-vindas pro Cristiano Ronaldo. Vem pro PSG, e não é a conta dele, ele não tem, e era verificada. Di Maria que colocou o Lucas no banco, hein? O Lucas e tá insatisfeito aí, lá, daqui a pouco ele vai sair. Mas queria jogar o Di Maria. O Mark lá, viu? Que era a página verificada ainda. E... Não, mas vai tomar um processo. Quem vai processar? Quem o vai Di Maria. O Di Maria quer processar. Processar o Face? É. Vai ganhar uma balinha, né? Vai. Daqui a pouco ele fala que era o primo que postou e tá tudo certo. Vai falar do Corinthians aí. O Corinthians que... Vamos falar de vamos falar de algo que dá audiência, vai. Fala de PSG, Barcelona, Real Madrid, não dá audiência. Não, fala o que normal. Que dá audiência é do Corinthians, mano. Tem que falar do Coringão. O Corinthians fala já normal, tá... Fala normal, que isso aqui não é Bandeirantes, não. Que Bandeirantes? O que dá audiência é o Corinthians. É Bandeirantes, o Corinthians é os Estados Unidos do futebol. Mesmo, nós somos bons, mesmo que não tiver acontecendo nada lá, você tem que inventar uma notícia, porque o Corinthians ele precisa disso. Você tá esgotando o tempo, já falou demais, hein? Os caras já estão fazendo exame médico ano que vem. Os jogadores vão agora, nem vão ser relacionados pro próximo jogo. Sim. Os que estão mais cansadinhos aí vão pra sair de férias já, pra voltar antes também. Ô, Bento, sabe o que é legal? Essa vitória contra o São Paulo aí foi uma vitória convincente, né? Uma vitória que os jogadores mostraram que o elenco, o time reserva do Corinthians praticamente, que só tinham três titulares ali, era o Cássio, o Felipe e o Ralf. Apesar do Fagner e o Wendel, quando se lesionaram, também estavam na condição de titular, mas são jogadores que estão voltando agora. Não dá pra encarar esses daí, o Fagner e o Wendel, como titulares hoje. Então, isso cala a boca de alguns caras aí que, o Corinthians tem que jogar com time titular, porque senão vai colocar o segundo time, o time B, e isso vai comprometer a campanha no campeonato e pode prejudicar times que estão brigando por vaga ou que estão pra cair. Que se dane os outros, o Corinthians tem que pensar nele próprio. O Corinthians ele fez por merecer esse título brasileiro contra tudo e contra todos, e agora ele tem que dar a folga para os jogadores quando ele bem entender. Não tem que ficar sendo pautado por nego da imprensa, fica, tem que colocar time A. Time A é o Cats, o time B do Corinthians é tão bom quanto o time A. Se o time B do Corinthians disputasse o Campeonato Brasileiro, seria o vice. Ele ia para Libertadores? Claro. E o Corinthians A e o Corinthians B para Libertadores. E o Ralf, bem? Fala do Ralf. Não, o Ralf... Já renovou o Ralf? Não, ainda mas acho não. Que vai. Deve renovar, né? É, a diretoria do Corinthians está marcando uma reunião aí para os próximos dias aí para sentar com os representantes do Ralf para tentar alinhar um acordo. O Ralf falou que o ideal para ele seria a quantia de 3 anos ali, queria um contrato de 3 anos, mas ele falou que 2 ele ainda aceita. Ele falou 3 seria o ideal, mas aceito 2. Mas o que está pegando aí, Bento, é que o Ralf pediu, se eu não me engano, acho que 400 pau de salário e 4 quanto? Milhões de luvas. Quanto? 400 pontos. Merece, mano, a sua avaliação? Olha, Portuga, tudo numa negociação, o cara pede algo um pouco acima, que vai é pra poder ouvir uma contraproposta e aí definir talvez naqueles detalhes ali o que pode ser e o que não pode ser. O Ralf, o Portuga, desses 4 milhões... Parece Titãs, que não é o que não pode ser, que não é. Legal essa música. Boa. Não é o que não pode ser. Não, mas é com relação ao Ralf, Bento, ele pediu essa quantia, a diretoria do Corinthians falou que não vai pagar. Nem esse salário aí de 400 e nem uma luva tão alta. Ou seja, pode ser que pinte uma proposta aí, uma contra-oferta do Corinthians ali, sei lá, em torno de 2 milhões de reais de luvas, ou quem sabe se o Ralf chorar, 2 milhões e meio. E eu acho que o salário, Portugal, vai gerar em torno de uns 350 pau. Quanto tempo, mano? Dois anos. Acho que a situação é um pouco mais complicada do Renato Augusto, né? Caso que é metade do Corinthians, metade do Bayern. O Corinthians tem 50% aí, o Bayer Leverkusen tem os outros 50%. O Corinthians ele adquiriu os direitos do Renato até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem o Renato Augusto é do Corinthians. Mas eu acho que a diretoria vai fazer um esforço aí para tentar comprar a parte que cabe ao Bayern. Agora eu só não sei se já tem um valor determinado por essa parte, caso o Corinthians queira comprá-lo. Acredito eu que tenha, porque geralmente quando você vai fazer um contrato assim, você compra 50%, a outra parte fala, se quiser comprar no término do contrato, custa tanto. Mas o Bayern também não vai vender o Renato Augusto por mixaria, não. Eu acho que possivelmente aí o Corinthians vai ter que desembolsar uma boa grana por ele. Ainda mais com o euro alto do jeito que tá. É que o Corinthians comprou muito euro, Benja, naquela época que o euro tava 2,50. E outra, né, mano? Guardou o colchão o euro, né? Sei. Tá lá na seleção, do lado da mesa do... Não, mas aí se o passe tiver com o valor estipulado, Domênico, independentemente de... Não, lógico. Se tiver em contrato Se tiver estipulado, sim. Se tiver estipulado em contrato, que ao término do contrato, se o Corinthians quiser ficar com o jogador em definitivo e comprar... Geralmente vem estipulado, assim, né? Os 50% restante... Pode ser que... Uhum. É que o problema, Domenico, que pega aí, por mais que esteja estipulado, vamos supor lá que o Bayer Leverkusen tenha colocado lá. Ao final do contrato do jogador Renato Augusto, se o Corinthians quiser ficar com o jogador em definitivo, terá que comprar os 50% restante do jogador que pertence ao Bayer Leverkusen. Esse valor está estipulado em, vamos lá, 5 milhões de euros. Hoje o euro está um absurdo de caro. Hoje o euro está um absurdo. Você que é um cara do mercado financeiro, Benjamin? Eu? Quanto custa um euro hoje? O euro deve estar 3 e... Mais? O dólar está 4. Não, a Libra... O dólar não está 4. 3,70. A Libra... Então está 4 e pouco. O euro está 4 e pouco. A Libra está mais... A Libra está mais alto que o euro. A Libra sempre foi mais alta que o euro. Sempre foi. A Libra deve estar uns 5, o euro deve estar uns 4 e pouco e o dólar 3,70. E na Espanha era o pesetas. É, muito por aí, bem, mano. Então, pesetas, sobra, libras, por exemplo, se o passe do Renato Augusto tivesse estipulado em 5 milhões de euros... Domenico Gatto, no mínimo... 20 milhões. 20 milhões de reais, velho. É grana. Hein? O tal do seu Leverkusen, ele fez uma grande coisa errada, porque ele não tem nenhum jogador no grupo dele melhor que o Renato Augusto hoje. É, o euro depois, hoje, né? 3,94. Aí, 4 pau. Bem... 3,94, então é 4, não. 3,94, velho. É que o Corinthians já comprou o euro... vamos fazer uma conta aqui, ó. O Corinthians tinha comprado aí, no mínimo, acho que 30 milhões de euros. Comprou? O quê? O Corinthians tinha comprado 30 onde? Milhões de euros. Comprou aqui embaixo na casa de câmbio. Comprou? Na época... tá tudo declaradinho, só pode estar maluco, pode ser isso. Tá no imposto de renda lá? O Corinthians tinha comprado 5 milhões... Não mexe com isso não, pô. Não, acho que não foi tudo isso não. Tá mudando de ideia. Não mexe com isso, não era 30. Se não me engano, acho que o Corinthians comprou 25 milhões de euros na época que o euro tava 2,50. É. Olha o que você tá falando. 2,50 vezes 5. Tá no colchão de quem? Olha o que você tá falando. Ó, tá no estádio. Domênico Gato. Tá no estádio, Manu. Tá pagando. Tá pagando. Fica calmo. Não é o que estão falando. Não tô falando. Você é o quê? Você é o contador do Corinthians? Não é o que tá dizendo. Você isso, não é porque é o que é o contador, mano. Você é o caixa do banco que recebeu o boleto do Corinthians. Reclame com sites que estão dizendo isso. Sites, vírgula. Não tem nenhum site falando isso. E que o Corinthians não pagou ainda. Não, errado. Sim. Você tá errado. Acabei de ouvir. Pega informação. Pega informação onde você ouviu. Ouvi na rádio Jovem Pan. Pergunta lá pro Mauro Betti, então. Teu amigo lá, teu companheiro. Ué, mas peraí. Pergunta pra ele. Falou o quê? Fala com ele, conversa com ele lá. Não, teu brother lá. Volta a falar. Na Fox, volta tá na falar. Fox, gosto então. Pergunta, Bet. Então gosto conversa com ele um pouquinho e depois você vem falar comigo. Não, vou falar a informação que eu tenho, que é a versão liga oficial. Liga pro Mauro Betti aí, mano. Liga se você quiser, se quiser, eu peço pro Roberto entrar no ar aqui. Não, Mauro Betti, vai entrar Bet. Então, não tem problema nenhum. Vamos lá, explicar. Segue o jogo, sem falatório. Com relação ao pagamento do estádio, o Corinthians teria que pagar duas parcelas esse ano, tá certo? Ou seja, 100 milhões de reais. O Corinthians, ele pagou a primeira parcela. E entre o intervalo da primeira parcela e a segunda, que o Corinthians já estava preparado para pagar também, houve, Domenico Gatto, essa prorrogação de prazo para as arenas que sediaram a Copa do Mundo. Eu sou contrário a respeito dessa prorrogação, mas eu não estipulo regras. Quem fez isso foi o governo. Okay. O governo disse que a próxima parcela será paga ano que vem. Okay. E o Corinthians já tem esse dinheiro. Então mas já pagou a primeira. Já pagou a primeira. Ok, resolvido. Então, mas não está paga, é isso que está. Então eu tenho razão, não está paga. E não está paga, vem esse ano que vem. Bom, esse estádio 97 da Energia 97 FM, você ligando e dizendo, só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal. Você ganha um kit Bozano. E dizendo HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Narigudo, vamos falar do consórcio Honda? Vamos falar, lógico que vamos falar. O consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. É muito fácil participar. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Presta atenção, BIS 125EX, a partir de R$ 164,00 mensais. PCX, a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, amigão. Faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. O primeiro sorteio da promoção já saiu. Olha, aqui de São Paulo tiveram dois ganhadores, o Antônio Carlos de Melo de Mogi das Cruzes e a Francisca Eugênia de São Paulo. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, dá tempo ainda, você pode ir agora mesmo na Constar Cotia e procure o gerente, o Marinho. Se você não quiser ir hoje, vá amanhã. Liga pro Marinho lá na Constar. 2184-7373. 21847373. É a promoção, chegou a sua vez. Consórcio é Honda, Chuck. É isso aí, você tá aí no seu carro, tá ouvindo Energia 97, esperando o sinal abrir. E aí, de repente, desagradável, né? Toma aquela pancada na traseira. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é famoso, conhecido, ator. É o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. É, assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Hoje é dia dos ouvintes virgens. Terça-feira é o dia que apenas aqueles que nunca entraram ao vivo no ar podem e têm o direito de ligar no 3284-7097. Vamos lá? Então só os virgens hoje, tá bom? 3284-7097. Vai lá, Dodô! Dedinhos virgens. É, ter os virgens. Esses que nunca ligaram. Alô? É, jamais ligaram antes. Essa foi boa, hein, Benji? Alô? Alô? Opa, quem fala? Vamos contar. Opa, no ar. Já aqui. Desculpa aí, amigos. Um abraço a todos. Valeu! Opa, tudo é bom. É o Félix. O Félix. Caramba, que só de falar assim, já sabe a voz do cara? É, ele só faz isso na vida. Aqui, velho. De terça-feira eu acho que ele... Vamos de novo, não tem problema. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. O rádio só tem um canal. Posso concluir? É, então, tá difícil aqui, gente. Alô? Não. Alô? Ainda não, Domiano. Não, ainda não. Isso aqui tá pior que a CPI do futebol. Eu não sei o que aconteceu, viu, bicho? Mas deu uma trava aqui. É. Tá, foi tudo? O pessoal deu uma borrada. Deu uma trava aqui. Mas olha, enquanto isso a gente atualiza o placar da Liga dos Campeões. O Barcelona vai vencendo a Roma por 2-0. O Barcelona aqui, inclusive, aí, você vê, com futebol fraco, né? O Barcelona vem apresentando um futebol bem fraquinho. Porra. Mas mesmo assim ele vem vencendo os seus adversários. Ah, a Roma tá melhor que o Real Madrid. É. Já o Bayern de Munique tá vencendo o Olympiacos por 3-0. Esses jogos todos estão no primeiro tempo, tá? Deixa eu ver o que mais. Arsenal 1, Dinamo de Zagreb, tá 1-0 pro Arsenal. Agora finalmente tá ganhando uma, né? É, e o Chelsea vai vencendo fora de casa o time do Benja, o Maccabi, tá? 0-1. É, Benjamin. Que agora coisa. Foi. Agora vai, alô. Alô? Quem fala? Roberto. Fala, Roberto, tudo bom? Roberto. Opa, Domingo, tudo bem? Bom, Roberto, quê? Muitas emoções, bicho. Roberto Jogaide Ferreira. Roberto o quê? Roberto Jogaide Ferreira. Julgai. Jogaide. Não deu pra entender, juro por Deus, cara. Jogaide. Zogaibe. É Zogaibe. Zogaibe. É do Palmeiras. Zogaibe. É nome, Zogaibe, é. É nome árabe conhecido, não é? Tá isso. Exatamente. Não é pra isso. O Bapsa não tá dentinho. Eu tenho um amigo meu que chama Márcio Zakaibe. Zakaibe. Um grande Márcio. Ele que é zagueiro, o outro não. Muda a grafia, né? Depende isso. Da grafia. Mas no Oriente Médio tem uma treta entre o Zakaibe e o Zogaibe. No Oriente Médio sempre tem uma treta. Mas lá o que não tem treta? Lá sempre tem treta, não é? Só tem treta. Só tem treta. Minha memória é impressionante. Meu amigo Márcio Zakaibe, que eu não vejo há muitos anos. Palmeirense fanático. Com certeza. Você falou do Maccabi Tel Aviv. Quem é diretor de futebol do Maccabi Tel Aviv é o Jordi Cruyff. O filho do Johan Cruyff. Pereira, o final? Ferreira. Quantos anos você tem, meu velho? O legal é o Zogaibe. É, Ferreira é muito comum. É? Lógico, Zogaibe é style. Popularesco. Style. E quantos anos você tem, velho? Tenho 3.2. RG, hoje, terça-feira, 3.2. Como é que fica? Zé Maria fugindo na novela. Ô, Domênico. Eu nem assisto mais. Domênico, você que tem boa memória. Tenho boa memória, muito obrigado. Onde é o Zogaibe, o Cafuringa? Sensacional! Sensacional! Cafuringa morreu! Jogou no Fluminense, Flu? Maravilhoso! Morreu! Morreu? Morreu o Cafu? E jogava na Seleção Brasileira Cafuringa. De Masters. Cafuringa. Cafu tá vivo. E qual que é o bairro? Bairro é Vila Oratório. É mesmo? Vila Oratório. É o bairro que a galera fala muito. Se é o que eu conheço, é Zona Leste. É verdade. Exatamente, esse é o Beija. Esse é o Dom, cara. O Dom. Cafuringa? E o time? Você é o bairro mais rápido do Oeste? Sou. É o quê? O bairro mais rápido do Oeste. Porra. Meu Deus. Cara, saca. Eu sou Jesus, Dom Benjamin. Tá bom. E o time? Aqui é ex-campeão brasileiro. Ih, rapaz. Isso aí dá nó. Aí você arrumou. Desespero dos antes. Pra desespero dos antes. Mas tem vários. Você arrumou uma confusão, velho. Vários. Corinthians. Quando o cara fala ex, é o último. Ô, amigão. Corinthians, pô. Tudo nosso, claro que é. Ô, amigão. Fala aí, mano. Coringão, mais uma vez, nadou de braçada aqui no futebol brasileiro, velho, pra desespero dos antes. O Corinthians tá se tornando um Barcelona da América do Sul. Para, mano. Que bobagem, que bobagem. Peraí. Barcelona foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Para com essa bobagem aí. Analisa o quê? Deixa o recalque de lado e analisa o que eu vou ver. Mas é sem recalque. Deixa o recalque de lado. Não minta pra você mesmo. Do rebaixamento pra cá, o rebaixamento aconteceu em 2007, tá certo? 2008, o Corinthians tava na Série B. Chegou na final, inclusive, da Copa do Brasil, já montando um time muito forte, para que em 2009 começasse a saga corintiana rumo ao topo, rumo ao cume, tá? Aonde? Ao cume. O Corinthians, em 2009, com Ronaldo e companhia, o Corinthians conseguiu vencer a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Dali em diante, Domênico Gato, de 2009 para cá, se você parar para analisar, o Corinthians é o time mais vitorioso que frequentou aí os campeonatos do futebol brasileiro. Sim. Para e analisa. O Corinthians, Domênico, a receita que ele tem, tá certo? Inclusive aí com televisão, com patrocínios, agora arrecadação com a Arena, inclusive o próprio fiel torcedor também, ele gera pro Corinthians uma margem gigantesca, cara. Eu tô falando sério, quando eu falo a respeito... Quando eu falo a respeito aqui de arrecadação, você tem que parar pra analisar. O time do Corinthians hoje é um time extremamente forte, não é à toa. O time do Corinthians, ele ganha a maior arrecadação. Qual é a margem, você sabe bastante, qual é a margem do fiel torcedor que fica pro Corinthians? É pouca. O Corinthians quer rever os contratos com aquela empresa. O Corinthians tá negociando com a Omni. Você falou agora como um negócio monstruoso. Não, mas você não tá entendendo, Sombra. O Corinthians aí com a arrecadação de bilheteria, você tem que fazer aí um paralelo. Porque, por exemplo, o dinheiro que é arrecadado com a bilheteria, a compra do ingresso... A bilheteria é pra pagar o estádio. Não, mas pera, calma. Você tá discutindo coisas distintas. Eu tô tentando expor aqui, você tá deturpando o que eu tô falando. O dinheiro da bilheteria, Sombra, o dinheiro da bilheteria é do Corinthians. O dinheiro que cabe à Omni, que é a administradora do cartão, é referente à anuidade que os torcedores pagam. É diferente, a coisa é diferente. Esse dinheiro que o Corinthians arrecada hoje, com a bilheteria, não só hoje, na época que estava no Pacaembu também, só que hoje, depois da construção da arena, o Corinthians ele utiliza esse dinheiro para fazer um caixa para que pague as contas do estádio. Ponto. Esse dinheiro não está sendo aplicado no futebol. Só que quando, Sombra, o Corinthians conseguir esse name rights aí, que estão falando que pode pintar nas próximas... horas, dias, semanas, minutos, anos. Não, pode ser. Tem o papo que vão anunciar os no último jogo. Estão falando isso. Que é o término do Campeonato Brasileiro aí, o Corinthians pode anunciar o name rights. As pessoas criam os factoides. Não criam factoides. A mídia tem divulgado isso. Elas pegam uma data. A mídia tá divulgando isso. Elas pegam uma data. A mídia já divulgou um monte de coisa. Não. A informação é de dentro do Corinthians, Sombra. Que ele roda. E o Barcelona? Corinthians, Barcelona, e aí? Como é que é? É muito fácil, RG. O que eu tô falando aqui é que o Corinthians aí, por tudo que envolve, isso aí eu já acabei de citar aqui, arrecadação, patrimônio, time, estrutura, o Corinthians ele tem tudo, RG, pra caminhar e se transformar aí talvez num Barcelona da América do Sul. Incrível. Ah, então não é. Tem tudo pra encaminhar. Não, mas hoje já é. Não é porque disputa quatro títulos no ano e ganha um. Mas você tem que ver qual que o Corinthians focou pra ganhar. Campeonato Paulista, o Corinthians é um time inteiro. Você não quis ganhar Libertadores, não? Essa sim. Então acabou o jogo. Essa sim. Agora, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, o Corinthians cedeu a vaga pros times. Ah, para, tanto pro Palmeiras quanto pro Santos. Roberto. Agora, com o encerramento do ano, você acha que o Corinthians ele tem que manter basicamente 90% do elenco? Ou você acha que o segredo não é só esse? O segredo é continuar oxigenando a equipe, trocando certas peças? O Corinthians, quando foi campeão brasileiro em 2011, manteve praticamente todo o elenco e depois conseguiu ser campeão da Libertadores e Mundial. Eu acho que tem que seguir nessa pegada. Lógico que é difícil segurar algumas peças, como falando que o Malcom vai ser vendido... alguma outra, mas o principal é segurar 90% do elenco e contratar uma ou duas ou três peças para compor. Mas, amigão, com relação a segurar jogadores, eu acho que é uma situação um pouco delicada, porque não é que o Corinthians quer vender jogadores, precisa vender jogadores. O Corinthians ele tem aí uma despesa muito alta também, o Corinthians ele conseguiu enxugar um pouco da folha salarial, mas mesmo assim o Corinthians ainda precisa aí vender alguns jogadores para que possa fechar o ano ali no azul. Ah, precisa? Mas passo, né, lógico. Passo, precisa vender? Né? Engraçado, o Barcelona não precisa vender, não. Claro que precisa, engraçado. Então, o Barcelona não precisa vender jogador, precisa, Guilherme? Então, eles estão sempre comprando jogador, engraçado isso. Então, já que você falou a respeito do Barcelona novo aí, vamos lá. Primeiro, não está sempre comprando, porque o Barcelona, se você não viu, o Barcelona está impedido de comprar jogadores, tá? Foi punido pela FIFA, tá impedido. Vai voltar só o ano que vem. Não faz mal, mas tem segundo, muito jogador lá. Bom. Segundo, você que é um cara que tá sempre acessando a internet, eu acho que você deve ter visto a declaração aí. Acesso aonde? Mas você pode acessar. Vamos lá. Você deve ter ouvido a declaração do presidente do Barcelona falando que eles precisam vender o Neymar, tá certo? Precisam vender o Neymar pra cobrir a dívida de 1 bilhão do Barcelona. Onde tá esse site? Ué, procura. Não. O Barcelona... Você falou que tem no site. Qual site? Qualquer lugar, Domênico. Basta ver a declaração do presidente do Barcelona. Aqui. Ele falou, preciso... Coloca assim na barra do Google, então, que você vai colocar. Vamos lá. Presidente do Barcelona afirma que precisa vender Neymar para cobrir a dívida do Barcelona. O Barcelona, gente, ele é um grande time, é uma grande marca, ele produz muito, mas o Barcelona, ele tem uma dívida monstruosa. Acho que tem. E eu não sei se o Real Madrid também não a tem. Quem é essa dívida, Sombra? Os dois têm. Os dois, a gente mete o pau aqui nos times brasileiros que são subsidiados pelo governo, Sombra. Na Espanha também são. Barcelona e Real Madrid, eles receberam uma anistia gigantesca aí do governo, porque os dois ali são polos turísticos também. A prefeitura banca ambos. Lógico que tem. Tanto são bancados pelas prefeituras. E quando a gente esteve lá levando os nossos ouvintes para lá, para Barcelona, fica muito claro que me parece que é do interesse, inclusive do governo espanhol e também da agência, do governo catalão ali, promover cada vez mais, incentivar, porque tudo é em função do negócio, cara. Tudo é em função deles. Você pega a Barcelona, o que entra de dinheiro naquele negócio... Você assistiu o jogo sábado, Real Madrid-Barcelona? Sim. Um bom pedaço. Você viu no meio da transmissão que passava vários lugares do mundo assistindo com as pessoas paradas assistindo o jogo. Pô, cara, tem a manchete aqui, ó. O RG foi agora ver o Real Madrid, ver o Barcelona e o Real Madrid. Eu tive o prazer de ver. O que vai de turista do mundo inteiro, o que movimenta a cidade, as lojas, o comércio, é brincadeira. O Barcelona e o Real Madrid, e principalmente o Barcelona, eu me arrisco a dizer que eles são top 3 de atração turística da Espanha. Lógico que é, por isso que eles têm essa anistia do governo. Mas olha, eu só gostaria de citar aqui, ó, por exemplo, o Extra, que é do Grupo Globo, aqui, ó. Ex-presidente do Barcelona afirma que venda de Neymar será necessária para aliviar os cofres do clube. Ou seja, tem dívida. Vamos ver se vai vender. Mas precisa, Domênico. Tô falando que tem a dívida. Você falou que não tem. Tem. É, ô, amigão. Fala aí. Nesse time do Corinthians aí, na sua opinião, quem não pode sair de jeito nenhum pro Corinthians continuar sendo um time vitorioso no ano que vem? Ó, tem se falado, mas pra mim o Fagner é um cara essencial na lateral direita. Acho que substituiu muito bem, né? Tá jogando bem. Além do mais, os dois no meio campo. Renato Augusto e o Jadson não podem sair nem pensar do Corinthians. Ah, mas acho que é difícil quando eles conseguirem segurar os dois aí por muito tempo, hein? Dá pra segurar, sim. Se vender, conseguir vender o Pato, acho que até uma Libertadores, consegue segurar. É, o contrato do Jadson, ele termina em agosto, e eu acho que até Libertadores ele deva permanecer, mas eu acho que depois desse período aí, o Jadson possivelmente acho que vai deixar o Corinthians. Inclusive, ele tem até a ambição de poder jogar fora do Brasil, aí quem sabe jogar na China. Ele recusou uma proposta recentemente da China, mas eu acho que nessa próxima aí, não sei não, cara. Aí eu acho que o Jadson... Vai optar por jogar fora. Né? Com certeza. Mas, ô, amigão, falando agora a respeito do Campeonato Brasileiro, que ainda tem uma vaga em aberto, aí quem você acha que pode pegar essa quarta vaga? Tem uma briga árdua aí, meu. São Paulo tá brigando, o Inter tá chegando também, tá correndo por fora. Eu acho que sim. Se o São Paulo ganhar do Figueirense, já acabou o G4. Vai ficar, o São Paulo já fica assim com o G4. Mas se empatar, tropeçar contra o Figueirense, aí entra o Internacional. Eu acho que o Santos não consegue mais classificar entre o G4. Eu acredito que vá conseguir uma vaga na Copa do Brasil Santos, mas eu não coloco assim minha mão no fogo totalmente nesse título aí pro Santos. Eu colocaria 55% pro Santos e 45% pro Palmeiras. Eu acho assim, o Santos vence 2-0 na Vila e o Palmeiras vence de 1-0 na casa dele, no Allianz. Vou te falar o meu feeling, cara. Eu acho que na Libertadores ano que vem teremos Corinthians, teremos São Paulo e teremos o Palmeiras. Eu acho que essa parada aí da Copa do Brasil vai favorecer o Porto. Ih, velho, ó, descredenciou o Santos assim. Ué, mas é ele tá com medo do Santos. Não, pelo contrário. Eu acho, você aceita de uma maneira tão pacífica. Não, mas peraí. Assim. Eu acho que o Santos ainda é favorito perante o Palmeiras. Tem mais time. Mas eu acho que o favoritismo do Santos, RG, caiu muito. Principalmente pelo fato da parada. E o segundo fato aí, o Palmeiras decidiu o título em casa. Uma nota fora, de 5, você apostava onde? Fora a premiação que estão divulgando aí que o Paulo Nobre vai pagar caso o Palmeiras vença a Copa do Brasil. Você apostaria em quem? No Seco, vai? Eu acho que o Palmeiras ganha. Você apostaria no Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras leva o título. Eu acho que o São Paulo pega a quarta vaga do Brasil. Na opinião dele, ficou assim, eu entendi. Santos é um pouco favorito. Mas ele aposta mas no pode Palmeiras. Dar Palmeiras. É a opinião dele. Não, mas se tivesse que apostar um dinheiro. Se tivesse que apostar um dinheiro, não é pra falar aí de ah, você jogou nas duas pontas. Não, se tivesse que casar um dinheiro, eu acho que o Palmeiras seria o campeão dessa Copa do Brasil. Certo, tá certo. Ô, opinião amigo, dele. Opinião. Um abraço. E acho que será nos pênaltis. só uma coisa fogo. Aí, ô Sombra. É, outro dia eu tava na Paulista e vi o Mota andando de patins. Foi a coisa mais patinete que eu já vi na minha vida. O Mota é de patinete, é isso. O Mota andando de patinete, cara. Ele parece aqueles carros alegóricos na Marginal Tietê antes do carnaval. Ele a bala aqui, velho. Os caras saem empurrando, velho. Então tá bom, amigo. Gente boa, um abraço, viu? Tudo de bom pra você. Pro amigo meu, ele que me fez escutar o Estádio 97 em 2010, né? É, pro Guilherme, ele mora lá em Florianópolis, é São Paulino. Pô, mas ele mora lá e ouviu antes de você? É, já escutava bem antes. Aí eu, uma vez, tava no carro com ele, falou, escuta esse programa aí que é bom. Legal. Aí o Domênico falou assim, no dia, eu até me lembro. O Domênico falou assim, deixa ele ir pra outra rádio. Ele vai lá e vai fazer uma comparação. Não. Né? Vai ver qual que é melhor. Aí, realmente, nunca mais sair daí do Estádio 97. Pô, valeu, cara. Obrigado. Muito obrigado, muito viu? Bom. Muito bom. Valeu, e se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, você manda... Nos alerta. Você nos alerta, por favor, que a gente... Ombudsman. A gente conserta rapidinho. Antes de ele soltar o alerta vermelho dele, eu quero dar um parabéns pra ele, porque ele citou um caso aí que realmente é verdade. O quê? Olha, outro dia eu também vi. É ridículo. É ridículo. O que, o Mota? Aquele patinete na Paulinha. Gente, é ridículo. É pior que... Não, gente, é olha, eu vi também, olha, eu tinha até esquecido, né? Isso. É não tem família. Ele disse que não tem família, que ele é tipo o Exterminador do Futuro. Ah, sei lá. Ele caiu no planeta. A família do Chuchu, terra. Então. Podia chegar e falar assim, ó. Mas olha, é bizarro, velho. Fica feio, ridículo. O ouvinte tem razão. Bah. Não é não? É patético, cara. Não é? Eu ia até perguntar pra ele onde é que ele comprou aquele patinete, porque tem um filho, eu queria comprar pra ele. Não faz isso não, cara. Traumatiza a criança. Aliás, quantos anos tem teu filho? Manda fechar o lugar. Quantos anos tem teu filho? Vai ter 2 anos. Ah, então, pro teu filho de 2 é legal. É que esse tem 46 e a mentalidade dele é de 3. Se bobear, traz teu filho aí pra eles serem amiguinhos. Ah, pois é. Eles vão brincar. Não sei se é uma influência. Aliás, cadê o tonto? Ele falou que tinha um pedágio, que você mandou ele fazer um pedágio. Foi comer. Hoje, pedágio? É. Foi comer com as meninas. Foi comer com as meninas? É. Ou foi comer... Ah, não. Com as meninas. Ah, tá. Ele entendi. Tá pegando uma das três? Parece ou as três. É? Alô, Elinha. Esse Mota não engana. Ô, Roberto, tudo de bom. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço a vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 de Energia 97. No oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E por falar em balada, cara, falar em Engove, deixa eu dar um toque aí pra vocês, hein? Porque o navio do Energia na Veia, que sai em março do ano que vem, já tá com 85% da lotação, tá bom? Então, se você é um cara que tá afim de curtir aí um cruzeiro, um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites, você sabe, né, Dodô? Que sim. Com a alta do dólar... Sim. Muita gente que costumava agora nas férias, no fim do ano ou no começo do ano, viajar pro exterior. Sim. Opa, falou assim, opa, não, exterior deixa para um câmbio melhor. E aí a galera fala assim, vou gastar aqui no Brasil. Então você tem no Brasil muitas atrações. Hã? É, o Benjamin é um caso não. Assim, levou... Brasil. Brasil, né? Brasil. Bom, você no Brasil, você tem muitas coisas legais para você curtir, é claro. Entre elas... Um fim de semana de outro mundo a bordo de um navio maravilhoso. É o navio temático do Energia na Veia, que sai no fim de março. 3 dias e 3 noites de festas, de atrações, de shows teatrais, com o stand-up do Rudy Landucci, os DJs do Energia na Veia... E o show do Roupa Nova. Olha. E o show do Roupa Nova vai acontecer na segunda noite. Aliás, é no fim de tarde. Vai ser bem no Sunset. Vai ser antes vai da começar... festa da fantasia. Vai começar lá pelas 7 horas da noite, que equivale às 6 da tarde. Aquela pegada de pôr do pôr sol. Pôr do sol maravilhoso. Não é? Nossa. Então, olha, você que quer embarcar nessa, você que falou assim, opa, sugestão legal, vou levar minha família... Anota aí, ligue agora. Esse é o telefone para você fazer a sua reserva. E ó, você pode parcelar em 12 vezes, tá bom? 12 vezes. Então anota o telefone e ligue agora, pode ligar. Tá toda a equipe da promoção aguardando sua ligação. Toda a galera do telemarketing, ó lá. 3624 9007-3624-9007. Você pode ligar agora, tá toda a equipe da promoção te aguardando, tá bom? E pergunte a quem já fez alguma viagem de navio. Esse navio do Energia na Veia já tem 10 anos de realização. É, sem dúvida, o navio temático de maior sucesso na história do turismo brasileiro. Mano, isso não tem a menor dúvida. Camargo, Luciano, Roberto, eu não gosto de ficar exaltando aquilo que não é. Não, quando a gente não é melhor naquilo que a gente faz, eu não gosto de ficar falando o que é. Mas, é bom, mas quando é, a gente tem que falar. Mas se não fosse, não estaria com tantas edições. Exatamente, exatamente. Então liga lá, 3624-9007. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento de Bozano, que vai viajar, tem que estar bem barbeado. Opa, com certeza, velho. Você nunca sabe quando você vai encontrar aquela gata, né, velho, no posto de gasolina. Você nunca sabe quando você vai encontrar aquela gata, no posto de garçonete. E hoje no aeroporto, viu, mano? E nos aeroportos aí, quanto menos barba, hoje melhor, viu? É, velho, porque a coisa tá embaçada, o seu Bento aqui... Passando perreio danado, velho. Aliás, outro dia, o seu Bento chegaram pra ele... O senhor é de lá, é? Mas com todo respeito, velho, o pessoal pode usar barba, mas eu acho nojento. Se ele acender fogos no 31, os caras vão prendê-lo. Eu acho nojento. O cara treina, às vezes tá na academia, velho, o cara pega a barba e torce, velho. Nossa, que nojo. Ah, mano, você acha, então, você tá falando que o RG é nojento? Não, o RG não. Ele tem barba. É que ele é da geração peladinho. Ele raspa peito, raspa braço, raspa coxa. Eu acho que quem tem que ter pelo. Eu acho que quem tem que ter pelo são os animais. Quer dizer, olha. Olha que conclusão mais idiota. A natureza deu pelo pro ser humano e você acha que. É um ridículo. Não posso fazer nada, hein? A minha opinião é essa. Quem tem que ter pelo são os animais. Então o balco é um cabrito. É. Sim, depilo. Sim. Ah, bota aí. O balde raspa, porque é anti-higiênico. O balde depila. E o Tony Ramos, então? A bola de feno. É anti-higiênico. Sacana, Freeboy. O Tony Ramos, velho, tem que tomar banho no pet shop. Ele não consegue se secar com uma toalha. Mas vamos lá, mano. Conclua, por favor. Claro, claro. Vou falar agora de Bozano, amigão. Porque você sabe muito bem, mas se você quiser ir embora agora... Por quê? Você pode. Por quê? Acabou. Você já... Você fez o gol do título, velho. Boa, mano. Você deixou a RG com uma cara de bunda. Não, minha não. Que isso? Não, quem dá pelo pro ser humano é a natureza, não sou eu. Você tá louco? Então, mas o ser humano, ele conhece um centro estético e pode se depilar. Ou ele pode usar a nova linha Bozano, que é muito melhor, cara. É, amigão, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, Portuga. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, amigão. Sua pele não vai ficar toda vermelha, áspera, quebradiça. Nossa senhora, usa essa nova linha Bozano que eu garanto, você vai curtir demais. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Agora você vai levantar o braço, você não vai matar quem tá embaixo, cara. Não vai parecer que exumaram um corpo, tá certo? Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só para finalizar aqui, Domênico, tem kit também. O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disse o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. É verdade. O cara ganha um kit top da Bozano, tá bom? Sombra. Pois não, Domênico. O estádio ajuda tanta gente, cara, e eu tô com uma... Você tá com uma dívida, hein? Não, eu tô... Quer uma ajuda? Eu fiquei quase emocionado aqui, porque é o seguinte, velho. Tem um menininho que chama-se Gabriel. E ele, a mãe dele, ele tem 8 meses, o menino. Deixa eu pegar a história dele aqui, rapaz. Que coisa, viu? Tá precisando vender um livro pra comprar uma casa totalmente adaptada pra ele. Já anunciamos, mas vamos anunciar de novo. Sim. O menino, ele nasceu, infelizmente, sem as perninhas e sem os bracinhos, né? E a mãe dele passa por uma situação bem difícil, a gente já falou sobre isso. E esse livro, a venda do livro, que eles estão falando em 15 mil livros para poder comprar uma casa totalmente adaptada para esse menininho, né? Tá. Então o site, só para a gente repetir aqui para o ouvinte, quiser saber da história do garoto também, tem um site bacana que é o www.livrodogabriel.com.br. Ok. Tá? Gabriel, juntos somos mais fortes, rumo a 15 mil vendas. Eu acabei de acessar o site aqui, é bem legal. O rapaz mandou pra mim aqui a foto da mamãe dele, com ele aqui no colo. É realmente muito legal. Vamos ver se a gente pode ajudar aí. Eu sei que a audiência do Estado 97 é uma coisa bem bacana. Aqui tá a mãe dele, com ele aqui, aproveitando, ó, deixa ele terminar, peraí. Aqui é sobre também. É sobre isso, aproveitando a esteira que você falou, a Wanderleia Farias é a autora do livro do Gabriel. Tá certo. Ela deve dar uma passada aqui, se vocês permitirem, para dar um alô desse livro também. Vai ser vendido, tem que ajudar mesmo. Um abraço a ela. E eu comentei aqui com o rapaz, o Wesley, né? É o Wesley? Wesley Ripari, que tá também ajudando a divulgar tudo isso aqui. A gente vai tentar fazer, viu, Wesley? Eu vou tentar fazer uma festa igual fiz a do Pedrinho, para tentar arrecadar mais dinheiro ainda. Boa. Uma festa aqui, a gente vai doar cachê de DJ e o cacete a quatro. Eu vou viabilizar isso para você depois. Mas, por enquanto, se você puder ajudar, acessa lá. livrodogabriel.com.br. Vamos comprar o livro. Vamos ajudar esse garotinho que merece. Beleza, é isso aí. Está dado o toque. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Dodô, o Arouca, é uma dúvida. Sim. Se ele pode jogar os 90 minutos. Sim. Você é a favor de entrar com ele logo de titular ou é a favor de ter como opção de banco se ele não puder atuar 90 minutos? Tem que entrar de titular. Como o Mano diz, né, Manoel? É o jogo, é o último jogo, velho. O Arouca é só tá segurando. Só um pitaco. Tem que ir pro pau, velho. Só um pitaco com relação ao Arouca. É, tá acontecendo com ele no Palmeiras a mesma coisa que acontecia no Santos. Que não pula... tá recebendo? Não. Ah. Pô, que maldade, você. Como você é ruim, cara. Porra. Pulam etapas com o Arouca. É. Eu? Tá com medo do Arouca, RG? Tá louco? Por que medo do Arouca? É o jogo do ódio. Ele foi renegado pelo Santos. O Santos não pagou o salário dele. Quantas vezes depois que o Arouca saiu de lá já se enfrentaram Santos e Palmeiras? Por que medo agora do Arouca? O Lucas Lima tá pendurado. Você acha que vai ter alguma provocação especial ali pra tentar gerar uma situação onde ele possa acabar, de repente, recebendo um cartão amarelo, a fim de tirar do segundo jogo? Eu acho que não, porque o Lucas Lima é malandro. Se fosse ainda um dos molequinhos lá, pode ser que entrasse na pilha. Agora, o Lucas Lima, acho que não vai entrar numa pilha dessa, né? Olha, não sei, hein? Sabendo que vai ficar fora, porra, de uma decisão. O Mano tá torcendo pro Palmeiras. Você, claro, você disse que o Santos, ele é favorito contra o Palmeiras. Sim. Espero que seja, né? Mas se perde, vamos supor que perde, o jogo tá em aberto, vai pra segunda partida, e se não tem o Lucas Lima, como que você vê isso? Dificulta, lógico. Porra, Lucas Lima, se todos nós batemos aqui, que o meio de campo de um time é o coração, se você tira uma artéria desse coração, ele vai ficar deficitário, porra. Falar em Lucas Lima, hoje eu vi uma matéria muito interessante do jornalista da ESPN, o Paulo... Ai, rapaz... O Mauro César. Mauro César. Do Mauro César. Depois eu vou trazer os números, é muito interessante. Ele falando do Ganso, né? E fez até uma comparação ali em relação a Lucas Lima e outros meias do futebol. Você leu isso aí sobre os números? Eu vi os números. É interessante, né? É interessante. Mas... O Ganso, ele é super criticado. Ele é super criticado. Mas os números, né? Não são números que ficam devendo para outros meias que estão aí com destaque no futebol brasileiro. É que é a cobrança, né? Brincadeira isso. O quê? Que brincadeira, os números não mentem. Esses números de scouting, são muito relativos. Por exemplo, passes certos. Pô, o cara dá um toquinho de lado, é considerado um passe certo. E assistência para gol? Tá bom, assistência para gol, tá bom. Quantas assistências? Tá entre os tops. Tudo bem, eu discordo. Os números são frios. Tudo bem, eu discordo. Ele falou comparar qualquer meia do Brasil. Não, vários meias. Vários meias? Então eu vou te falar. Você prefere quem hoje? O Ganso ou o Renato Augusto? Não, mas você tá falando do Renato Augusto que tá inserido num contexto favorável. Mas você quer que eu faça? Quando você fala de Renato Augusto, você lembra do Corinthians, Benjamin. Você prefere o Ganso ou o Nenê que tem 34 anos e tá sendo rebaixado? O Nenê é atacante. Não, mas é meia pra nada a ver uma coisa. É diferente, Benjamin. Tá bom, então vocês querem ver uma coisa com a outra. Tá bom, então pega o 10 do... é meia de armação. Tá bom, então vamos comparar o Ganso com o 10 do Joinville, que o Ganso é melhor. Não, não é isso. O 10 do Figueirense, o 10 mas do... Mas o Sombra tá te mostrando as estatísticas. Eu não acredito nessas estatísticas, porque é por causa disso. Esse negócio de passe certo, tô falando, é bizarro, cara. Quando o Ricardinho é nesses scouts, aí todo mundo fala, né, mas o Ricardinho só toca a bola de lado. Vocês estão de brincadeira, gente. Ué, mas quando convém, você utiliza os números quando do convém, scout. Quando convém. Eu nunca uso scout. Mas você fala de vez em quando. Os números mostram que o cara é... Não, scout eu não uso. Mas a matéria... Então você não me refira mais aqui ao Pelé pelos mil gols. Mas a matéria que gerou essa algeriza toda no Benjamin foi escrita pelo Mauro César Pereira. Tudo bem. E o Mauro é um baita do jornalista. Eu só tenho o direito de concordar. Mas o Mauro, ó, pro Benjamin valeu nada. Pro Benjamin não valeu nada, mesmo scout, pra mim não vale nada, dependendo do scout. Agora, contudo, o Mauro, ele na matéria, o Mauro César, em nenhum momento ele quis dizer que o Ganso é um fenômeno, não. É que ele diz assim, pro tanto que é criticado, os números não demonstram, não é compatível. Quantos gols fez o Ganso, vendo o scout? Ele não é de fazer gol. Ele não é um homem gol? Tá bom, então ele, como assim ele tá bom? Ele é o quê? Ué, qual a posição dele? Atacante scout, ou é meia? Scout? Mas ele é meia, não é atacante? Tá bom, então... Mas tem meia, tem meia goleador, tem tudo meia... Tudo bem, mas ele não é um... Fala um meia que vocês conhecem, obrigação de fazer gol é atacante. Fala um meia bom. O Muricy reclamava do Ganso que ele não chutava e não fazia gol. E não faz gol? Faz gols, esse faz. Tá bom, vamos lá. O Pita era um meia bom? Não era de fazer gols. Fazia mais que o Ganso. Mas era bom. Ah, beijo, peraí, fazia mais que o Ganso. Calma, não temos nem os números aqui. Pode pegar. O Romero, no Campeonato Brasileiro, tem mais gol que o Ganso. O Romero jogou 2 jogos. Vamos lá, quem mais? O Romero é atacante. Fala o Ganso meia. Nesse time do Corinthians, você tá voando. Você ouviu hoje uma pessoa falar pra você que não cairia, não. Fala aí, um meia hoje que não marca gol, um meia moderno. O Lucas Lima de marcar gol, hein? Ele faz, mas é muito raro. Ele então, dá mais assistências, muito é mais raro. Muito raro fazer gol. Até agora, o D'Alessandro é um meia que não marca muito gols. Até contra a Argentina, o Lucasinho fez gol com a camisa da seleção brasileira. Tudo bem, Benjamin. Não. Vai. Mas não é. Então fala mais meia. D'Alessandro. O Douglas do Grêmio. Mas, gente, o que se cobra diferente, o meia é diferente. É difícil o Mas o que se gol. Cobra do Ganso, o que se cobra do, muito mais do Ganso... É dinâmica de jogo. Não é o cara que bota a bola embaixo do braço e vai resolver, pô. É isso que tá pegando. Por exemplo, o Nenê tá fazendo isso no Vasco. O cara, dentro das possibilidades dele, isso aí. ele tá botando a bola embaixo do braço e tá isso resolvendo. E vai lá e resolve. O Ganso não faz isso. Isso é um jogador, entendeu? Que chama a responsabilidade, que tem liderança, ele tá fazendo. Que decide. O Diego Souza lá no Sport tá botando a bola embaixo do braço e vai lá e é mais o Ganso. 3-0 pro Barcelona. Quanto? 3. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97 vai trazer mais ouvintes agora. Ouvintes virgens, tá bom? Liga aí, 3284-7097, no oferecimento de Itaipava. Futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E também Esser, construindo com valor, Dodô. É isso aí. O moleque tá rivalizando com o Barcelona. Está na hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Alô? Caralho! Oh! Eu achei que ela ia falar caraca. Ela falou caraca. Então. Caramba, que menininha boca suja, hein, velho? Olha só, velho. Quem que tá falando? Aqui é o ingresso. Caroline. Oi, Caroline, tudo bom? É gostoso, não é? Carolina, eu gosto de eu Carolina. Eu comi bastante. Essa menina aí que mandou o bambu pro Silvio Santos lá do meio. É bambu? Cadê o bambu? Por aquela menina hoje, mano, tem 49 anos, é casada, tem 4 filhos, vai ser avó. Ô, Caroline. Caroline, né? Oi. Isso. E aí, Caroline, quantos anos você tem? 2.9. Nome completo. Nome completo. Caroline da Gorte. Giovannini Sampaio da Gorte. Ó, da Norte. 26 da Norte. 26 da Norte, é. Quantos anos você tem, Caroline? 2.9. Já tá velha, já. RG, 2.9, como é que faz? Você é virgem, Caroline? Que isso? Sou casada, já. É, então não pode participar, filho. Por que não pode? Porque hoje é dia dos virgens. Ah, sensacional, entendi. Ah, tá. Boa essa, RG. Eu até errei o baralho. Oh, mas você é casada com 29 anos? Você quer casar com quanto, velho? Pô, 29 anos já tá velho. Você tá pensando que é todo mundo que é mano, assim, tá que não velho. Casa nunca, velho? 29 anos, mulher não casou, cara, tá ficando pro time da tia. 29 anos, mulher com 29 anos, cara. Uma criança ainda. Mas você casou por quê? Você embuchou antes do casamento? Que isso? Coisa louca. Lógico que não. Ah. Que às vezes tudo casa, programado, né, Domenico? Na pressão. Tudo programadinho. Ah, duvido que você não casou com uma barriguinha lá. Mas depende de quantos anos você casou. Nenhum, ela tava magrela. Casei o ano passado. Ah, foi o ano passado. Ah, então tá tudo certo. E ainda tá fritando o ovo, velho. 29 ainda. Uma criança casada. 29 ou 25? 29. 2.9. Ainda tá fritando o ovo. Um ano de casado. Mas, ó, uma mulher ela pode ter filho até qual idade, assim? Até 30, 38, 40 já é idade de risco. Não, hoje, não, não é hoje. 35, 36. Não, hoje você tem aí. Mas é de risco. Não, né? Não tem não. Não, é não, risco. Não é que é de risco. Aumenta o risco, não é de risco. É risco. Você tem mulheres hoje tendo filho com 43. Sim, até com 60. Com 44. Mas 42. Qual o prazo de validade do óvulo? Assim, até os 32. Não fala isso, mano. Que bobagem você tá falando. É verdade. É, dá asa. Mas, não, mas, é? Gente, ó, vai reclamar. Para, Deus, saque@deus.com. Porque o negócio é o seguinte, Domenico Gato, o homem, ele pode fazer filho até 70 anos. Tem homens com 70 anos aí que ainda rega... Fale com o seu médico. Tá, pô. Certo, e o negócio ainda funciona, Domenico Gato. Entendi. Viadrão. Mas a mulher é verdade, isso aí é da natureza humana. A mulher, ela pode ter filho, tudo bem, até com 40 e poucos anos, pode ter, mas é mais difícil. Entendi. A mulher tem que ter filho aí até uns 35, acho, é ou não é? É. Até uns 35, não, tá tranquilo. Pode dar mais, não, você mais, que é o... pode ser mais... Não, tem mulheres Discovery, que tem... Nem. Eu, se eu não me engano, por exemplo, você pega agora a Carolina Ferraz, deu a luz aí recentemente, até mais de 40. Eu tô falando pra ele que hoje tá diferente, mas ele tá não diferente. Ouve. Não, eu ouço, mas não é o ideal. Quer mandar, eu ouvo. Quanto não, mais jovem, costuma ser ideal. Então, mas hoje tá diferente, você tem um acompanhamento médico, você tem... Diferente, cara. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Bosque da Saúde. Ó, deixa eu te perguntar. Bosque, peraí, Bosque da Saúde é nós. Eu morei na Avenida do Cursino, lá em cima. Eu moro um pouco mais perto do Santa Cruz ali, mas tá perto. É, mais pra baixo. Qual que é seu nome mesmo? Desculpa, moça. Caroline. Caroline. Moça. Ô, Caroline. Moça. Coisa horrível. Ó, isso é horrível. Ah. Moça. Ou o cara fala moço ou moça. Mas é que eu digo o quê pra ela? Ou não. Não, fala querida. Ou é breve de boa. Querida não, querida é muito íntimo, mano. Não é, querida. Querida é muito íntimo. Não tem importância, meu marido deve estar escutando, ele aprova, não tem problema. Vocês não tem problema. Quer dizer que aqui só tem inofensivo, velho. Mas, ô Caroline, o negócio é o seguinte, seu parto foi normal, foi cesárea, ou foi aquele parto humanizado que fala? Não, calma, que eu não tive filho ainda. Ah, mas você falou agora há pouco. Não, idiota, presta atenção. Não. Ela falou que não. Eu perguntei se ela tinha embuchado, ela falou não, foi tudo programado. Foi tudo programado o casamento. Referente ao casamento, seu louco. Eu tenho que lançar a minha profissional. Mas você. Mas qual que é o parto que você deseja ter? Cesárea, normal? Normal. Aqui, mano, a resposta. Tanta dor assim, mas eu acho que tem que ter. A hora do bebê mesmo. E você, quanto que já tá de 8 meses? Que isso? Depende das dores da sua mãe. Que isso? Ah, mas xingou minha mãe fora do ar. Olha, a mulher... Falei. Aqui, a mulher pode ter filho até parar de ovular e normalmente gira em torno de 50 anos. Obrigado, Soraya. Caraca, até 50, velho. A irmã do Dodô manja do ar. Mano, enfermeira? E ó, eu sou solidário às mães que não têm receio de amamentar, sabe por quê? A criança sombra. Ela tem uma boquinha de bagre, velho. Parece que não. Ela criança, quando ela tá com fome, ela quase arranca o mamilo da mãe. Então, eu sou a favor da mãe que encapa o bico da teta com seu Não, tempo. Não. Mas é verdade, Domenico Gato. É que você não amamenta. Não, é que você não amenta. Encapa com quem? Silver Tape. Esse cara é louco, cara. Vê quando ele tiver um filho. Cara maluco. Esse cara aí, doenta. Ah, chega, senão eu vou arrumar briga com as grávidas. Caroline, qual que é o time, Caroline? Vamos lá, Caroline. É você, Dodô, é o nosso grande Verdão. É nóis, é o Verdão, é nóis. É. Ai, caralho. E amanhã, hein, ô Caroline? Amanhã. E aí? Amanhã é um grande jogo. Qual a expectativa? Vamos ganhar, né? Pra vir mais fácil pro lado de cá. Eu não entendo muito de futebol, eu só escuto vocês, viu? Você ouve a gente, né? É ótimo, você não precisa saber nada de futebol. Se ouvir a gente, já tá bom. Então tamo igual a você, velho. É verdade. Tá bacana. Mas o seu marido também é torce ou não? Ou não, também não gosta? Coitado. Oi? Ele foi lamentado na vida, ele é corintiano. Certo ele. É o cara que além de pegar, Domenico Gato, é o cara que comemora muito mais do que ela. Vai visitar ele na cadeira. Visita. Visita ele frequentemente. Seu marido que é esperto. Mas, ô Caroline, ele é que nem você, que não dá muita bola e ouve estádio, ou ele é mais fanático? Não, ele escuta. Não, ele escuta vocês também todo dia, porque eu falei pra ele escutar, mas ele acompanha mais do que eu. Na verdade, assim, eu já fui várias vezes em jogos do Palmeiras, ele não foi nenhuma do Corinthians. Ah, então não é tão fanático. Mas ele. É, mas ele acompanha muito em questão de futebol, de ler, assim, ele vai, sim. Só que ele nunca foi no estádio. Mas você também, olha, hoje em dia. É, mas. Não é tão corintiano, não tem passagem, não é isso, né? Não, mas hoje em dia tem que dar um desconto, né? Hoje em dia tá muito complicado sem jogo. Porque tá caro. Ele, né? não é só caro. Comprar, na verdade. Então, é difícil comprar. Tem que ser só os torcedores. Mas a questão aí. Só não é essa, né? Não é só o ser caro ou não ser caro. O problema é a violência que toma conta dos estádios, uma série de fatores, né? É, mas também é com o outro lado que ela tá falando, né? Às vezes a dificuldade de adquirir o ingresso. Também, porque hoje, exatamente. Tudo priorizado para aquele que é o sócio isso. Torcedor da equipe. Nesse jogo aí, canaliza para isso. Aquele que não é sócio torcedor é complicado. O Santos e Corinthians vendeu os dois jogos tudo pela internet. E quem vai nesses jogos, via de regra, por esses esquemas, é a torcida organizada. Por exemplo, você disponibiliza 1.500 ingressos. Quem é que vai ter acesso? Para a torcida do Santos no Ah, por exemplo, Palmeiras, agora, amanhã. Pois é. Torcida organizada que vai. Quem é que vai? Acho que alguém vai. Lógico. Mas o Nobre tentou cortar isso aí. Acho que arrebentaram ele. É, mas sem não vai, não vai. Não adianta, cara. Vai, dificilmente vai. E quando for a volta aqui também vai ser igual. É a mesma coisa. Vai. É a mesma coisa, não tem jeito. Mas, ô Caroline, você está ficando ansiosa pelo jogo... Ou você é tão assim desligada que você fala, não, fico nervosa só na hora que o árbitro apita? Não, eu quero que a gente ganhe, eu quero ganhar, lógico. Eu ainda tô esperando a Libertadores, a gente tem que ser campeão, não tem outra opção. Eu fico ansiosa, com certeza, mas você sabe que o árbitro de amanhã já apitou esse jogo 5 vezes. É o Flávio lá, o tal de Flávio? É, o Flávio que vai Luiz pro... Flávio. O irmão Luiz, do homem. Luiz Flávio. Mas o RG, eu acho que esse jogo aí era jogo pro Daronco, hein? Também acho. É, e... Mano, amo o Daronco. É, ele é melhor, qual melhor árbitro. Olha, dos 5 jogos... O Daronco é aquele fortão lá? É o melhor, esse é o melhor. Ele tava no sorteio, mas quem acho que ele falou... Na volta é ele. Deve ser ele. Sei lá, acho que vai pro sorteio de novo. Bom, dos cinco jogos, o... 5 jogos do Palmeiras Santos? Entre Santos e Palmeiras? Na história. Entre os dois times, o Palmeiras venceu 3, o Santos venceu 1. E houve um empate. Um empate. Ó, isso é outra bobagem. Isso é outra bobagem. Isso é outra bobagem que inventam. Agora é retrospecto de árbitro em clássico. Não, mas olha, quando o fulano apitou os jogos do Corinthians, o Corinthians não ganhou. Mas eu vou te falar uma coisa. Fosse do árbitro. Aí Corinthians e Atlético Mineiro foi o Éber Roberto Lopes. É. Com o Éber Roberto Lopes, o retrospecto do Éber Roberto Lopes. Nos últimos 450 jogos, não, ia fazer lambança, acabou apitando bem pra caramba. E quanto foi o jogo? 3-0 pro Corinthians. Bobagem. Ah, agora é retrospecto de árbitro. Sem falar de 5 jogos, concordo. Agora você pegar um árbitro e falar assim: olha, ele apitou 15 vezes o jogo de um time grande. 15. E nunca ganhou com aquele árbitro? Ah, desculpa. Será que a culpa não é do time que jogou mal? Do técnico que mexeu errado? Aí eu concordo com o Benjamin, com o Sombra, hein? Eu acredito em tanta coisa. Então pega os 15 jogos. Nunca ganhou, é complicado. Sim, mas pega os 15 jogos e veja se os 15 jogos a arbitragem teve problema. Ver o que rolou, né? Olha, vocês estão loucos. Olha, como estamos loucos, Benjamin. Você acredita nessas coisas ainda? Eu só acho que vocês tiram o foco, às vezes. Tira foco. O time, às vezes, é ruim. Benjamin, já teve juiz que... O time é ruim. O jogador bate perde pênalti. Não, eu entendo. O árbitro concordo, mas discordo na parte que você fala que não. Porque eu sei, não é isso. Não é isso. Você tá no colo de Sombra e fala com ele. Não, é que você não soube falar. E não, eu sabe... soube, eu não, soube. Não soube. Então eu vou refrescar sua memória, Benjamin. Em 2005 aconteceu um árbitro aí. De novo não, mas filho. Que tem a ver de novo o Catso. Então senta você no colo do árbitro e dá pra ele, você, filho. Vai pro inferno você. Senta no colo do... Como é que chama lá? O cara que anulou. Edilson Pereira de Carvalho. Senta no colo do cara, velho. Mas o que tem a ver o Edilson Pereira de Carvalho? Não tem nada a ver. Tudo é normal, não acontece nada. Por quê? Tudo é normal. A discussão é a seguinte. Tá bom. Pega um retrospecto de um jogo, de um clássico ou de um time e fala: olha, nos últimos 10 jogos, 7 jogos, O time não ganhou com o árbitro fulano e tal. 7 é diferente de 15. Diferente. Quanto maior o número... Aí foi só 5. É, mas tá com relação, nunca com relação ganhou. Ao Flávio, eu só, não eu tem só mudo, eu só, não, lógico que não. Nesse eu só caso, mudo não, meu, minha opinião se você pegar um árbitro que pegou 15 jogos, por exemplo, de um time que não ganhou, e analisar os 15 jogos. Se tiver 15 polêmicas, 15 erros, aí eu mudo minha opinião. É, não precisa 15, só um. Ah, um não. Um tem todos, mas pode ser não, coincidência. Porque dependendo do um, Corinthians, então, não precisa 15. Tá bom, o que você me explica? O Corinthians não ganha, o Corinthians no retrospecto, o Weber Roberto Lopes, o Corinthians não ganha. Quantos jogos? Era quantos um jogos? Um monte. Não, um monte não. Agora não me lembro de cabeça. Entra no Google aí. Entra aí no Google aí. Provavelmente não eram 15. Um monte. Sim, mas é na semana do jogo. Olha, o Weber Roberto Lopes, o Corinthians não ganha com ele. 3-0. Tá, mas e aí? Cometeu muitos erros contra o Corinthians, não deu pênalti. Árbitro comete erros sempre. Agora, a gente também não pode querer tudo falar que o time não ganhou por causa do árbitro. Não, mas eu tô falando sobre outro aspecto. Que eu não acredito. A matemática. De um jeito ou de outro, ela mostra. Vocês estão muito frios. É, eu sou mesmo. É, 15 jogos de um time grande que nunca venceu com um árbitro, eu não acredito. Eu também. Eu não acredito. Eu também. Não acredito. Pô, pode ser até o Botafogo do Rio, mas vai ganhar um, vai ter que ganhar. Não é possível. 15 Botafogo do Rio! 15 teria que rever. Até português. Essas derrotas. Até a Lucha 15, meu amigo. Tem que rever as derrotas. Como é que foram? É complicado, cara. É complicado. 15 é um número emblemático. Ô, Caroline, mas Caroline, amanhã a gente vai ter, então, Santos e Palmeiras, jogo lá em Santos. Certo. E aí, qual é o resultado em prol do Palmeiras que você acha que se der esse resultado... O segundo jogo é tranquilíssimo. E qual é o resultado que se der em favor do Santos? Você fala, ih, aqui não vai reverter de jeito nenhum. Olha, eu iria chutar 2-1, mas eu não chuto 2-1 porque 2-1 pro Palmeiras é zicado. Não tô pedindo pra você chutar resultado. Então, então é melhor 2-0 pra vir tranquilo pra cá e ficar tranquilo. É, eu penso que quem fizer, sinceramente, quem fizer 2-0. No primeiro dois jogo. Dois de diferença, né? É. Quem dois fizer... de diferença, porque não tem o gol qualificado. Quem fizer dois no primeiro jogo, tem, mas é leva. Difícil... É. Quem... Na minha opinião, quem fizer dois no primeiro, eu leva. Eu acho três. Ah, eu acho dois. Dois vai ser dois. Vai ser complicado de reverter. Três acabou. Dois é muito difícil. Três acabou. Eu concordo com o Domingo. Três acabou. Três, não. Dois é muito difícil. Aberto, é isso aí. É muito difícil. E uma vitória simples está aberta. Dois eu acho que é difícil porque os times se equilibram. Né? Eu acho que esse jogo vai terminar empatado. Eu acho que o Santos ganha na Vila e o Palmeiras ganha aqui. E o jogo irá para os pênaltis. E se eu fosse o Marcelo Oliveira amanhã, eu jogava com 60 caras atrás. É o que eu falei. Três volantes e dois zagueiros. Não tem problema nenhum. Vai jogar feio? Joga feio. Vale o título? Famoso 10-1? Tem que trazer pra volta. Eu acho que você tem que ter humildade, às vezes, de reconhecer. Jogar contra o Santos na Vila Belmiro é difícil. Jogar contra o Corinthians na Arena é difícil. Jogar pro Palmeiras lá no estádio do Palmeiras é difícil. Agora, é uma final de campeonato. O Santos é um time que marca gol pra caramba, gente. O Santos marca gol. O Santos joga pra frente. Então, amanhã, meu, joga feio mesmo. Tem que jogar com 10 caras atrás e dane-se. Concordo. Traz o jogo. O importante é decidir aqui, na quarta-feira que vem. Se o Palmeiras toma lá... Olha, 2-0 pro Santos. É difícil. Eu tô falando, eu acho difícil. Tá não, é difícil, eu não acho impossível. O campo do Palmeiras é difícil até pra gente, porque ele tem aquela metragem diferenciada lá. Pô, mas o campo. Tá vendo? Mas é negócio. A metragem é diferenciada. É a metragem, é o árbitro, é a camada de ozônio, é a grama. É o horário de verão, tudo tem a desculpa. Quanto agora eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu tenho a sensação que resolve amanhã. Eu acho que o segundo jogo vai ser mera manutenção do jogo. Eu acho que o jogo decide quarta-feira que vem. Eu acho que não. Se você acha que resolve amanhã, porque você acha que amanhã enfia 3-0, é isso? Não, eu acho que 2-0 tanto para um lado quanto para o outro. Eu tô dizendo que resolve amanhã. Resolve? Eu acho que o Santos. Mas se você Palmeiras acredita ganha. Que o Santos é que vai ganhar, claro, você tá achando que amanhã o Santos resolve. Sim, é o que eu tô dizendo. Amanhã. Você joga direto. Você quer que ele torça pro Palmeiras, pô? É óbvio, pô. É ridículo esse jogo, baixinho, né? Ele é ridículo. Cara. Não, você não foi convicto. Quê? Você falou 2-0, resolve amanhã. Você falou, então o Santos ganha 3-0? Eu falei, não, pode ser 2-0 pro Palmeiras, pode ser 2-0 do Santos. Eu tô dizendo, quem fizer, se até agora eu tô falando, quem fizer o resultado amanhã de 2-0 é difícil reverter, Porra, agora, você acha que eu vou torcer pro Palmeiras amanhã? Não, não sei. Porra, a gente é idiota, né, meu? Você gosta tanto do Domênico? Já se quiser, vai torcer. Vai, viu? Porra. Quando joga Palmeiras e Santos, você sempre fala, não, Domênico, 1-1, pra ficar bom pros dois. Não confundo a minha amizade com o Domênico. Eu vou dizer. Às vezes eu acho que é mais que amizade. Eu, uma coisa sexo. Olha aqui, ó. Eu, ao contrário... Eu não sou São Paulino da mesa, eu não sou mais um São Paulino da mesa. Graças a Deus. Eu não sou. Graças a Deus. Eu não sou. Ele gosta de repassar pra mim aqui é Corinthians. Opa, eu citei nome? Acho que é. Eu falei alguma coisa? Eu aqui sou Corinthians. Tá usando o chapéuzinho por quê? Eu jogo Corinthians, ó, joga Corinthians São Paulo, eu não fico fazendo média não. Sobrinho, vamos empatar, tá legal pra nós dois. Eu ao contrário, do RG, acho que não acaba amanhã, não. Eu também acho que não acaba. Acho que o jogo entre Palmeiras e Santos, como foi no Paulista, como vem sendo nos últimos jogos, porque todos os jogos que aconteceram neste ano, que foram, acho que, 4, né? Não, 5 jogos. 5 jogos. Tivemos 5 jogos entre Palmeiras e Santos. 3 na Vila e 2 no Allianz. Os 3 da Vila foram 2-1 e os 2 que foram no Estádio Bahia foram 1-0. Foi difícil, foi complicado. O Campeonato Paulista foi decidido nos pênaltis. E esse Campeonato da Copa do Brasil não vai ser diferente, na minha opinião. Posso acontecer um acaso. Posso estar errado. Eu também acho. Duvido que amanhã, sei lá, um time mete 3-0 duplo. Posso acontecer um acaso. Pode acontecer de ser expulso e aí complicar. Ninguém imaginava o Corinthians ontem, domingo, ganhar 6. Jamais eu pensei que fosse ganhar 6-1. Então, é um acaso. Ganhar, tudo bem, ganhar. O Corinthians ganha de 1-0, 2-1. Mas tudo... Imaginei, falei pro senhor. No futebol, tudo é feeling, tudo é palpite. E opinião, bom, a minha é que acaba amanhã. Ah, mas às vezes não é só feeling, não. Pra um só lado ou pro outro, é isso. Ali. Ô, Caroline! E eu? Pô, mano. Olha, ele não dá a opinião dele. É, você acha? Amanhã, vai. Você acha que acontece? Vai, antes de falar, tua opinião, você reparou? O velho falou, amanhã termina. Eu falei, amanhã desci. Foi pra qual lado? Ele não responde. Não, não responde. Você percebeu? É, olha, o RG, ele tá pouco confiante, mas amanhã... O Santos ganha o jogo. Você acha que o Santos ganha o jogo? Não. Amanhã o Santos ganha. E termina ganha amanhã por... ou não? Tem jogo? Ganha por 1 gol de diferença. Mas isso aí, cara, é baseado aí no que você vê de futebol. No que o Santos vem fazendo, no que o Palmeiras vem fazendo, fator casa. E fica aberto. E o negócio fica aberto. O negócio fica aberto? Como assim? O negócio fica aberto? Tá louco? A maldade está na sua interpretação, não é? O negócio fica aberto? Caroline, o negócio fica aberto ou não fica? Agora, a maldade está no jogo do Barcelona. O Barcelona está enfiando 5 na Roma. Já? Eu acho que se o Santos perder de 2-0 lá, ele tem potencial para reverter aqui. Agora, se o Palmeiras perder de 2-0, já era. Eu acho que o Santos um pouco mais... equilibrado emocionalmente. Então, eu também acho. Um pouco mais equilibrado. O Santos, eu não sei se ele teve aí uns momentos aí de não sei não, hein? De instabilidade. O Palmeiras é mais pilhado. Ele relaxou. Tem demonstrado que entra mais pilhado. Você acha que o Palmeiras é mais fraco emocionalmente? Não, pilhado. É isso? Pilhado. Palmeiras tem nos últimos mais nervoso, jogos... Mais tenso? É, entra mais nervoso. A torcida dele dentro causa o Palmeiras assim. Bom, a torcida do Palmeiras é nervosa. Olha, gente. Não é? Lógico que é. Não sei. É jogo totalmente aberto. Lógico que é aberto. Ô, Caroline, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Gente, eu também quero fazer propaganda aí, merchan. Então, propaganda, fácil. Ah, que beleza. Programa bom que tem merchan. Vamos lá. Tem que dar mais coisa pro marido, entendeu? Ah, opa. Mais coisa. Tem que dar sempre. É sempre bom dar pro marido. Não deixe de dar pro marido. Sempre. Só Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa. Nova linha pro Bozano me garante um barbear. Boa, agora acertou, certinho. Você é muito esperta, cara. Ganhou um kit pra fazer o buço. É isso aí. Não, buço. Ué, a mulher tem buço, gente. Pô, que olha, susto gente, que você me deu agora. Eu escuto vocês faz muito tempo. Queria agradecer, obrigado. Mandar um super parabéns. O meu trânsito fica muito melhor. Eu trabalho em Cotia, moro lá no fim do mundo. E, putz, obrigada aí pra vocês. Meu, você mora em... Você trabalha em Cotia... E mora no Bosque da Saúde? Pois é, engenheiro tem que ir atrás de obra. Meu, vou falar um negócio pra você. Dá pra você ouvir o Estádio 97, a reprise, e ao vivo, e ainda um resumo depois com os melhores momentos. É. Mas legal que você fica bastante tempo, dá mais tempo de audiência pra gente, é ótimo. Sempre, sempre. Tomara que todo mundo em São Paulo tenha muito trabalho pra chegar no trânsito, em casa. O importante é o metrô em São Paulo. E o Dodô é o cara mais imparcial. Ah, muito obrigado. Eu sabia que você ia falar isso. Tão bem, moça. Sabe, mas ela falou a verdade. Pelo amor de Deus. É verdade, vocês, eu não entendo vocês. Ele é imparcial. Eu sou mesmo. 100% imparcial. Sou. Em todos os gosta aí, também? Eu sou também, lógico. Você define lado aqui, meu irmão? Opa. Falou. Ô, Caroline, um beijo. Um beijo grande, gente. Fica com Deus. Beijão, obrigado. Valeu, alô. Até mais. Até tchau, logo. Tchau. Esse é o Estádio 97 de Energia 97 FM. Olha aí, recebendo mensagem aqui do meu amigo santista Salomão Salum, olha aí. Salomão Salum? Salum de cabeleireiro. Não, verdade, é verdade, o Salomão. Tava lá, estou já com dor de estômago só de ouvir vocês falando do jogo de amanhã. É. Santos, sempre Santos. Salomão Salum. É. Fique oh, tranquilo, é. Salomão Ademir, Salum. Ademir Quentinho mandou um WhatsApp agora pra mim. Aqui, ó, mano. Vou ler aqui o WhatsApp do Ademir Quentinho. E a pessoa Quentinho. Que me falou aí, Ademir Quentinho, o cara pegou e falou, de que tão isso? Quentinho várias vezes, já pode ser chamado de Ademir Requentado. Que isso. Ó, oh, Ademir não gosta dessas coisas aqui. Não, mano. Ademir, Ademir, cara aí. Ele Ademir, não brinca com isso. Não. Ademir é um sujeito tá aqui pra de si. Primeira, hein, Ademir Quentinho falou, jogo difícil amanhã. Decisão de campeonato é sempre complicado, mas... Acredito que essa parada será benéfica ao Palmeiras. 3-1 Palmeiras amanhã. Ele falou isso? Imagina, é que você é ridículo, Benjamin. Falou isso? Imagina. Então não falou. Então, então quando ele vier aqui na quinta-feira, eu vou falar pra ele. Quinta não venho, que acho que quinta eu vou cortar com febre. Ah, você não vem? Eu fui, no médico, vem? Eu fui no médico ontem, ele falou, cuidado com quinta-feira, que acho que você corta com febre. Você vai acordar na com quinta, febre. Na quinta, né? Ah, é. Ó! Oh! Tá todo mundo endoidando, hein? É, olha, alerta pra população, hein? Sintomas, é sintomático, hein? O Black Friday do Mercado Livre tá provocando, hein? Tem ouvinte relatando sintoma estranho, Bah. Tem moça aí que se pegou imaginando com seu celular em chamas. Teve um cara que não quis se identificar, teve o sonho que tava jogando sua TV lá do 15º andar, Bah. Só que a gente já descobriu a causa das alucinações. São os descontos de até 80% na Black Friday Mercado Livre. É, acesse mercadolivre.com. Você vai sonhar em se livrar de tudo só para aproveitar. Essa semana, hein? Mercado Livre aí, Black Friday. Tá ligado? A pessoa tá ficando meio endoidecida. Não, bicho. Tá doidinho. É, Estádio 97 da Energia 97. Ô, narigudo, eu fui atrás aqui de dados, de números... O senhor falou aí que o Pita fazia muito mais gols do que o Ganso. Ai, ai, ai, aí eu peguei os gols da carreira do Pita e o número de jogos da carreira do Pita. O número de gols do Ganso e o número de jogos que o Ganso fez até hoje. O Ganso tem mais? Não, os dois têm o mesmo número. Eles têm um aproveitamento de 0,15 gols. Só que não tá jogando ainda, né? Não, mas o que vale é a média de jogos já feitos, né? Jogos já feitos. Então, aí tem que ser o tempo que cada. Então, eu te garanto que vai, pode pegar daqui 5 anos a média, vai ser a mesma. Bom, mas Ganso e Pita, não estou querendo dizer que sejam hoje do mesmo nível, porque o Ganso ele começou tão bem quanto o Pita, mas o Ganso teve uma perda na dinâmica de jogo. A diferença que eu acho é que o Pita atuou em mais alto nível. Não, e o Pita continuou naquela, tanto no Santos quanto no São Paulo, botando a bola embaixo do braço e resolvendo o jogo. É isso que eu tô falando. E o Ganso não, né? Era cara muito bom. Mas ambos na carreira têm a média de 0,15 gols. Um já com a carreira encerrada. O Pita fez 661 jogos na carreira. E o Ganso, ele tem 348 já. É metade. Né? É praticamente a metade. Mas a média de gols é a mesma entre Pita e Ganso. Se você tivesse que escolher hoje o 10 pro São Paulo, você escolheria Pita ou Ganso? Olha, se fosse o 10 do melhor Pita e do melhor Ganso, eles se equivaleriam, mas eu ficaria com Pita pelo valor sentimental dele já ter jogado pelo São Paulo. Agora, o Ganso de hoje, aí eu preferiria o Pita, né? Ele jogou no teu Santos também. Não dá nem pra comparar. Jogou muito. Assina embaixo. Eu sempre preferi o Pita. O Pita jogou pra cacete. Marcelinho jogou mais que o Ganso e que o Pita. Pelo amor de Deus. Marcelinho jogou muito. Eu vou te falar um negócio. O Ganso do Santos, aquele Ganso de 2010, meu Deus do céu. Esse cara, eu vou dizer um negócio. Se esse cara tiver jogado 70% do que ele jogou aquele ano. Concordo. Meu Deus do céu, velho. Jogou muito. O Ganso tava jogando hoje, agora, escolhendo o clube grande da Europa. Agora, teve um cara que eu acho que jogou tanto quanto esses. Às vezes tem outros que falam até que falou que jogou mais. Mário Sérgio, cara. Jogou 1 milhão de vezes mais que o Ganso. O Mário Sérgio foi monstruoso. Jogou bola pra cacete. Foi monstruoso, Mário Sá. Depois eu vou ver ter quantos gols teve na carreira aí. É, acho que não fez muito. Não era cara de... Não era cara de assistência. Mas segundo o Benjamin, meia... Sérgio foi aonde? Segundo foi no Benjamin, Grêmio? Pro meia ser bom, ele no tem Inter, que fazer muito bem. Onde ele passou, ele jogou bola. Onde foi o auge do Mário Sérgio? No Inter, no São Paulo ou no Grêmio? No Inter. No Inter, ele jogou no time do Inter, meu amigo. Que era sacanagem. Ah, tinha lá o Falcão, tinha os caras. Não, o time do Inter era brincadeira. Ah, no Grêmio, ele jogou com um timaço, foi campeão do mundo. Onde foi o auge do auge do auge? Pode falar, do o Mário Sérgio brilhou no eu não esqueço do Mário Sérgio no Fluminense. Por onde ele passou, Mário Sérgio ele jogou na máquina. É, por onde ele passou, ele jogou, viu? Mário Sérgio jogou no Palmeiras depois em 79 que o Mário jogou no Palmeiras? Ele foi campeão mundial. O Mário jogou na Argentina, mano. Ele jogou no Rosário Central e as pessoas adoram ele até hoje. Por onde ele passou, ele jogou bola. Mário jogou muita bola, mano. Rapaz, olha, eu tô vendo aqui pelo Wikipédia, eu não sei muito nem bom. Se esse Wikipédia aqui tá tão correto. Infelizmente pro Benja, o Mário Sérgio, pelo conceito do Benja, o Mário Sérgio foi muito mal jogador, porque ele como meia que não fazia gols. Ele era de suspense, fazia poucos. Um meia fantástico que não fazia gols. O Mário aqui, pelo que eu tô somando aqui, não sei se o Wikipédia tá certo, mas olha, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17... O quê? O Mário não foi jogador de marcar muitos gols. Mas você diz que meia bom tem que marcar gol. O meia atual, o meia dos tempos modernos hoje, me fala um meia hoje no futebol atual. Na história sempre houve meias que não eram de marcar gols. Me fala um hoje, me fala um hoje, hoje no futebol moderno, hoje, um meia que é considerado muito bom e que não marca gol. Não marca ou não é de quando marcar? Ganso, uma quando... coisa é o cara que nunca faz. O que o Muricy é quantidade. O que o Muricy falou, cansava de falar publicamente pro Ganso, chuta. Faz gol, participa mais. Isso não significa que ele seja ruim por causa disso. Não, mas não é só por causa disso. Se ele jogasse pra caramba e não marcasse gol, ainda tem um detalhe. Mas é que eu não vejo no Ganso esse futebol. Bem, a gente já sabe ele, dessa... Então, ele toca a bola de lado, é aí. Gênio. O scout olha, diz... Ah, entendo isso. Sim. O Mário Sérgio, ele teve o maior número de jogos na carreira dele, foi pelo Vitória. Onde ele é conselheiro até hoje. E teve uma segunda participação aí, muito grande também no Internacional. Da minha memória, da minha lembrança, eu acho que talvez o Internacional tenha sido o melhor momento do Mário. É que o Mário jogou em clube pra caramba, bicho. Olha aí, Flamengo, de 69 a 71, Vitória, de 71 a 75, Fluminense, 75 a 76, Botafogo, de 76 a 79. Em 79, ele ainda passou pelo Rosário Central, de 79 a 81 pelo Inter, 81, 82 com São Paulo, 82, 83, Ponte Preta, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão, time suíço do Belinzona e ainda fechou a carreira no Bahia. Belinzona, que jogava muito era Adriano, o imperador no Belinzona fazia as grandes atuações. Então essa foi a carreira aí do Mário Sérgio, cara. Jogava pra caramba. Jogou muito. Esse é um dos poucos que você podia falar que brincava de jogar bola. Eu fui ver com meu pai, ele jogava até no Master. Teve um outro meia, muito. Que era bom pra caramba, mas marcava mais gol de fora, o de cá. Zenon e o de cá. É, não sei quantos gols ele tem na carreira. Mas também não. Muitos não. Mas faziam muito gols de falta. O que o Benja generaliza. Ou o cara tem que fazer muito gol, ou ele não pode fazer gol nenhum. O Maradona tem 200 gols. O cara não pode ser bom e simplesmente não ser tão goleador. Maradona tem 200 na carreira. Eu não generalizo. Eu não generalizo, mas se o cara pelo menos é um meia. E não faz gol, não vai. Agora o cara não é nenhuma coisa nem outra. Agora eu repito, o meia do futebol moderno hoje. Há dois anos atrás você destruiu o Jadson. Tem um monstro aí. Destruir. Tem um monstro que fez. E o melhor momento, só que o melhor momento da carreira do Jadson é agora. O Ganso, meu amigo, já faz 5 anos. Mas tem um monstro aí, chamado Iniesta, também não faz muito. Tem 54 gols. Ele só fez na final da Copa. E joga pra cacete. É que os que ele faz, joga muito, velho. Mas joga muito. Absurdo o que ele faz. Fala da BV. Aliás, é o único lá em Barcelona toda que tem a camisinha pendurada fora os dois, né? Você só vê Messi e. Cristiano. Não. Messi Barcelona. Messi e Neymar. E o único fora da curva lá é o... Não, Iniesta, não. E tem o Luis Suárez também e o Piquet. Luis Suárez e Piquet também tem o seu... Tem uma... Piquet ou Senna? Hã? Ah, Ayrton Senna. Porque agrada todo mundo aí. Não agrada o Bar, não. Ah, mas são poucos. Ah, mas o Bahia é contraponto da história. Poucos que ele não agrada. Por que o Bahia é contraponto? Bahia não pode ter opinião dele. Tem que gostar do Senna. Bah, Senna ou Piquet? Piquet. Por quê? Mas ele gosta do Piquet, gente. Desde... Comecei a assistir o Piquet, né? Puxa saco dos primeiros Piquet, títulos que eu vi foram do Piquet. E almoçar na casa do Piquet. Piquet, ele canta. Eu na casa do Piquet também. Na tua opinião, quem pilotava mais? Mais braço, o Bah? Piquet ou Senna? Posso falar outro? Não. Piquet. Olha só. Acho que não, há controvérsia, hein? Um ano. Mas é gosto. Ah, controvérsia. Não, mas é número. Gosto. Não, mas não números, é números. Mas pera, os números são frios. Ah, lá vem o. Pronto, é da escola do Senna. Mas não é, não é escola. Na vida. Ué, quem tem mais polis? Quem tem mais vitórias? Ah, mas aí é o cacete. O Schumacher é melhor. Puxa saco do Piquet. Ah, para. O Domênico não tem argumento, ele ofende o Bah, velho. O Bah não ofendeu você, né? É da turminha do contra. Olha só, amigo. Mas eu não ofendi ninguém. Olha, Eduardo, você veio ouvir o que você falou. Vazou. Vazou. E não é, não. Vou falar o que vai vazar já você não fala do Merchan, vai. Cuidado que quem tá do teu lado é o mano. O ano acabando. E o seu dinheiro, amigão? Tá acabando também? Ainda bem que tem uma loja BV pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobrar até pros presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar bvfinanceira.com.br ou ligue agora 3337888. Olha, vou dar uma dica pra você. Grava o número do telefone da BV no teu celular. A gente sempre precisa. 3337888. 3337888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra você, Zombinha! A loja online do Estádio 97, gente, tá bombando, tá legal demais. Você já foi lá conferir os relógios do Corinthians? É, uma coleção de 8 modelos de relógios do Corinthians que tá sensacional. E também tem a coleção de relógios do São Paulo Futebol Clube. Ah, se é gremista, colorado, tem também, tem do Galo, tem do Cruzeiro. Aí você fala, mas a loja do estádio97.com.br só vende relógio? Imagina, cara. Tem uma infinidade de produtos que vem com o emblema do seu time. Produtos oficialíssimos. Então, acessa lá, lojadoestádio97.com.br. lojadoestádio97.com.br. E nessa sexta aí vem uma Black Friday legal. Vários produtos da loja do Estádio 97 com mega desconto, tá bom? E você é sócio torcedor do São Paulo Futebol Clube? Novidades chegando aí também, novidades, hein? Oh. É, vai ser legal demais, muita coisa bacana sendo armado aí na loja do estádio97.com.br. É o lugar que você fala, quero comprar o produto do meu time, eu vou lá na loja do Estádio 97 e compro, vai ser muito bacana. Vamos lá, Estádio 97 com mais ouvintes virgens. 3284-7097. Oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai para balada? Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também consórcio Honda. A promoção chegou à sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Agora é hora do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência, sem nenhuma interrupção. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô! Alô! Alô! Quem fala? É Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bom? Tudo com vocês. Bom, graças a Deus. Estamos indo aí, velho. Rodrigo do que é o nome completo? Rodrigo Silva Aquino. Aquino? Isso. Quantos anos, cara? 24. 2.4 RG hoje. Ah, ô, Domênico. Não. Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Eu tento. Tenta o quê, RG? Não é possível que você tenha. Toda hora. O quê? A Mega Sena? Como assim, RG? Aquina do... Aquina na Loto? Ah, sensacional. Eu tento. Vai que dá, velho. Na Mega Sena são 200 milhões essa semana. Acumulou. Não, é, Acumulou. Quando 200 que corre, milhões. Ô, Gê, dá uns números aí pro cara jogar. Dá seis números aí. Marca aí. Marca aí, vai. Marca aí. Vai. 23. Anota. Olha que sonho acaba virando. Não, anota aí, é, marca. Ele, também, ele marca vem, também. Marca você. Ele vem, é ele vem me dá vai, uma participação. Vai, pode vai, Regi. 23. 23. Mesmo, 15. 15. 02. 02. 24. 24. E... 71. Pô, 71 não existe. 71 animal. Não, até 60. Até 60. É 69. Toma os numerais. 08. Pronto. Ah, tá. Oi. Ó, então se der, RG, se você ganhasse, RG, 200 milhões de reais. Mas faltou um número. O que, que não, você faria? Não. Você falou cinco números. Não, senhor. Cinco? Você falou 5, 23, 15, 02, 24, 08. O número chave, 27. Então repete os números aí, Bar. Ele jogou um monte na coluna do 20, velho. Ué, mas vai saber aí, se não dá. Não, eu sei que vai sortear o cara. Se é na sua coluna aqui, eu conto a você. 08, 02, 02, 15, 15, 23, 24, 24 e 27. Mas tem cara véio de número ganhador, já. É o número que ninguém joga, velho. RG, se você ganhasse... 2, 3, 4, 5, 6, né? Se você ganhasse 200 milhões, o que você faria? 200 milhões? É. Ele até se ajeitou na cadeira agora. Rapaz do céu, 200 milhões ia ser difícil, neguinho, me achar, viu? É mesmo? Ia ser difícil. Ah, mano. Eu pensei que você ia levar a mesma dinheiro, vida que você leva. Só que com mais tranquilidade. Vou levar, mas. Não é? Tranquilidade é difícil, velho. Se eu ganho 200 milhões, eu não mudo nada na minha vida. Nada, não mudo nada na minha vida. Sério mesmo. Vou continuar fazendo o que eu faço, venho aqui fazer o programa. Só que, pô, só de você ter a tranquilidade de saber que você tem 200 milhões, nossa, mas continua, mas você pensa tudo igualzinho. Hã? O não mudava nada. Ah, muda um pouco. Mais, muda mas, um pouco. É, cara, então, ué, então muda, pô. Eu não sou ué uma pessoa assim, bicho, que, porra, preciso de muito, não. Sério. Mas o ideal é esse. Tô tranquilo, bicho. Eu concordo, 200 milhões é muito. Me dá 10 que eu tô feliz. Opa, fácil. Não, ué, 200 milhões. Eu... Qual a diferença de 200 pra 10? Você vai ser rico do mesmo jeito. Mas que você mandou pra mim. Mas muito dinheiro, você acha que pode até atrapalhar a vida do caboclo. Eu queria ter um dia um problema desse. 200 milhas, Benjo. Hã? 200 milhas na continha. Olha, eu só não vou falar... 2 milhões a mais na conta dele. Eu só não vou falar que vocês não vão me ver nunca mais, que eu acho pesado. Mas um dia eu ia passar, a gente ia se falar... Mas você tá louco, velho. Ah, eu não. O quê? Assim, oh. O quê? Não, posso falar, sem sacanagem. Se eu ganhar 200 milhões. 200, 200 milhões? O dia que eu juntar aqui, 200 milhões? 200 milhões? Eu me mandava hoje, ia criar meus filhos lá fora e voltava. Tem um negócio aqui, mas irmão, não tem a menor dúvida. Um 200? 200, 200. Nossa. 200. Ainda convidava a fazer um sorteio. Sim. Pararia com tudo? Hã? Você, TV, rádio, tudo? Você pararia com tudo? Opa! 200 milhões, velho! 200 milhões? 200 milhões! Não, pode falar. Eu ia morar. Não, tudo bem, mas eu ia morar fora um tempo. Meu, 200 milhões. Criar meus filhos lá fora. Pelo menos até. Quanto que dá por mês? Até a faculdade. Só de aplicado? 1%, velho. Depois eu volto. Faz a conta. Vai dar 200 mil. Oba! Ia fazer um sorteio aqui. Um sorteio. Com 200 milhões. Cada feriado. Cada feriado. Eu ia sortear aqui do estádio. É 2 milhões por mês. Um integrante com família. 2 milhões por mês. Com hotel, passagem, tudo pago. Ô, Domênico, com 200 milhões. Com 200 milhões você trabalha administrando os seus negócios. Acabou, acabou. Não tem que fazer mais nada. Tá louco, mano. Meu, é dinheiro pra 5, 6 gerações. E eu não tenho esses negócios de comprar helicóptero, avião, essas bobagens. Ferrari, Mercedes, isso seria. Isso eu concordo que é bobagem. Agora. Vai lá na S e compra um monte de... Ei, meu amigo. Agora, enquanto não temos 200 milhões, obrigado, Toninho do Dona Vila, que mandou pizza pra nós e relaxou. Obrigado, Toninho. E a primeira coisa que eu faria era, de cara, ganhei, antes de buscar o dinheiro lá na Caixa Econômica, você varia. Eu ia já trocar meu número de celular. Eu não duvido, não. Aí nem o irmão dele vai achar ele. Ah, você tá louco, meu irmão. Família, não. Duvido. A Clara ainda dá atenção. Leva mas o Manfred? Imagina. Levo minha família inteira pra morar comigo. Você lembraria de nós aqui? Você me zoou, você é professor. Falava que eu sou burro. Nós aqui nem ferrando, nem um pouquinho. Vai lembrar. Vai ter que dar dinheiro pra nossa cara. Talvez humano um pouco. Talvez humano. Olha lá, obrigado pela consideração. Mas você vai ter que ficar dando dinheiro pra um, dinheiro pra outro, dinheiro pra outro. Ô, Rodrigo! Aí o Bob vai me ligar, ó, tem uma rifa que nós estamos fazendo aqui na rádio. Custa 16 mil reais cada bilhete. Aí, é. Ô, Rodrigo! Oi! É, mas na nossa pobreza toda, quanto tá. Que time você torce? Meu Palestra. Opa, nós! Gil Katsu. Tamo na final. Que nossa, que pode falar esse papo, meu. Juro que por alguns 5 minutos eu achei que eu tinha. Puta, vou voltar ainda pra realidade que... lá. Ainda bem que você não tem. Mas Dodô, tá sou parceiro. Nojento, você é parceiro, Dodô. Mas você tá muito... Aí, Sombrinha, tamo junto, irmão. Mas se você mentaliza isso, você tenta construir isso. Porra, mentalmente, vai que esse número que eu dei e dá, hein? É, mas assim, sei lá, melhor. Ei, já pensou aquelas coisas do destino? Cara fala número no ar. Olha, você vai jogar? Pega o número e joga. Mas você acha que eu não vou jogar o número que você passou? Você já pensou, velho? Claro que eu vou. Ô, meu velho, e aí, cara? Amanhã, hein? Chegou a hora, hein? Você vai ser feliz, pô. Amanhã vai ter que passar, hein? Muito rapaz. Amanhã o bicho pega, hein? Amanhã, curar os meninos lá na fila é embaçado. É, vai ser complicado, hein, cara? Eu concordo com você, cara. O time tá muito aberto. Tem que entrar com três volantes. Fecha a casinha lá atrás. Exato, cara. Taca o Dudu e Jesus pra correr nas costas. Exato, exato. Tem que arrancar um gol, dois gols, já era. Porque assim, o normal é que o Santos venha pra cima porque tá jogando na casa dele. Precisa fazer o resultado. Sim. Não, assim, os dois precisam fazer o resultado. Porém... O Palmeiras vai ter a volta na casa, tem pode tirar, fazer o retorno. Cada um vai tirar proveito. Mas, mando, gente, tem que jogar mando. No seu mando. O mando geralmente é o que manda. Manda o que manda. Mas geralmente o time que está jogando em casa é o time que vai para cima. E você colocando três zagueiros e dois volantes, você segura um pouco mais a marcação em cima de alguns jogadores que podem desequilibrar. E da mesma forma que quando você tomar essa bola, você pode buscar um contra-ataque com muita velocidade. Você põe Dudu de um lado, Gabriel Jesus do outro lado, na correria, você pode surpreender o Santos, sim. Pode surpreender. Claro que também não é também o que eu tô dizendo aqui, de repente você fala, nossa, tá aí, a mágica tá feia. Não, às vezes pode ser que uma outra formação possa acontecer e possa ganhar, né? Ou possa acontecer um outro resultado. Ô velhinho, você é páreo aí de uma parte, da, pelo menos da torcida do Palmeiras e de uma parte da mídia, de que o Marcelo ainda não deu liga com esse time do Palmeiras? Eu sou, o Marcelo ainda não deu liga, mas eu não acho que é hora de sair. Eu acho que tem que acabar com essa história de sair. A gente vai ter 30 partidas até a gente vai contratar outro. Se tiver tempo com o cara, se tiver Paulista também, o cara não tá ganhando nada. Mas agora não, deixa o cara trabalhar. Dá tempo pro cara. Agora não adianta mais, né? E se ganhar, continua ou não? Continua. Ganhando ou perdendo, tem que continuar. Entendi. É, rapaz. Eu acho isso, né? Eu converso bastante com o pessoal que trabalha comigo e a gente concorda com isso. Mas, amigo. Pode rodar desse jeito. Amigo, acho que isso daí não é uma regra. Eu acho que você tem que bancar um treinador que você confie. Por exemplo, vai, na época lá que o Andrés bancou o Tite, ele confiava no treinador e falou, vou bancar o cara. Se alguém quiser sair, que saia. Mas, por exemplo, você tem alguns caras aqui no Campeonato Brasileiro que foram mandados embora e o time cresceu. Foi o caso do Grêmio, quando o Filipão saiu e entrou o Roger. Foi o caso do Inter, quando saiu lá o Aguirre lá e chegou o Argel. Eu concordo com você, mas você concorda comigo que se troca o treinador e o time não melhora, a culpa é do interino. Aí põe um treinador e o time não melhora, a culpa é do treinador. Aí sai o treinador e o time não melhora, a culpa é do filho, né? O caso de São Paulo hoje. Mas, homem, um exemplo aí, vai. Vamos pegar o seu time, que é o Palmeiras. Eu acho, cara, tudo bem, o Marcelo Oliveira tem seu mérito no Cruzeiro aí, pelas conquistas que ele teve, foi, aliás, o atual bicampeão brasileiro. Apesar de conhecer conquistado o título agora, os dois últimos aí, com exceção desse ano, foram do Cruzeiro com o Marcelo Oliveira à frente do time. Ele tem o mérito lá no Cruzeiro. No Palmeiras, ele tá vivendo do mérito que ele teve no Cruzeiro. O Palmeiras hoje é um time aí sem padrão. O Palmeiras hoje é um time que não tem uma escalação fixa. Hoje o Palmeiras é um jogador... Você pega jogadores ali que às vezes acabam manifestando a opinião deles próprios aí na saída do gramado, porque eles estão sem posição dentro de campo, eles rendem mais em determinado setor. E o técnico manda eles atuarem em outro. Então, querendo ou não, o time do Palmeiras hoje parece um time de intervalo de colégio. É todo mundo correndo atrás da bola. Você não vê um desenho tático do Palmeiras em campo. O time do Palmeiras hoje, ele ganha uma partida aqui, uma partida ali. É mais na emoção e na bola parada do que talvez numa jogada construída. Isso cabe ao treinador corrigir. Mano, eu concordo com você. Por isso que eu tô falando que o Marcelo não deu liga. Eu tô concordando com você. Então, mas você falou que tem que bancar o trabalho dele. Eu acho que tem que confiar no trabalho dele. Eu acho que tem que dar tempo pra ele. Ah, eu acho que difícil. Ele pegou um time que tava montado com o Paulista. Aí, o Palmeiras fez o que fez o Paulista. Aí ele pegou meio do caminho. Um time que já tava montado. Pô, tem algumas peças ali que ele não concorda. Mas ele teve que manter. Por exemplo, tá na cara que ele não gosta do Kelvin. Eu gosto do Kelvin. Eu acho que ele é um bom jogador pra segundo tempo. Mas ele não gosta do Kelvin. Mas ele tem que manter algumas peças e outras ele pode tirar. Então, só ele tendo tempo, só ele preparando o time do jeito que ele quer, que a gente pode cobrar dele de um negócio ter visto. Ah, eu discordo, amigão. Sabe por quê? É, o clube, ele tem o seu patrimônio. No caso aí, parte do patrimônio do clube são os jogadores. O treinador, ele pode ser consultado a respeito aí da formação de uma equipe, da formação de um elenco. Mas eu acho que não é o treinador que tem que determinar quem é o jogador que tem que chegar e o jogador que tem que sair. Por mais que ele tenha a predileção dele por um ou por outro, ele também faz parte de uma engrenagem ali. E eu acho que não dá para o treinador querer passar por cima aí do presidente do clube. O time que o Palmeiras tem hoje, por mais que o Marcelo Oliveira ache que precisa de um reforço aqui, um reforço ali, eu acho que o time do Palmeiras é um time forte. Eu acho que o time do Palmeiras poderia estar hoje melhor montado do que está. Poderia jogar mais do que vem jogando. Então, querendo ou não, cara, eu acho que o Marcelo Oliveira, o trabalho dele no Palmeiras, pelo menos até o exato momento, tem sido ruim. É, eu não me espantaria, não, se o Paulo Nobre, no final do ano, aí mesmo com a classificação aí para Libertadores ano que vem, dissesse: Marcelo Oliveira, obrigado pelos serviços prestados, mas olha, a diretoria do Palmeiras vai optar por um outro treinador. Mano, a verdade é uma só. Isso é feeling, não é informação, não. Eu acho que ele roda. É feeling. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele fica. Você acha mesmo? Mas se ele perder... Eu acho que ele vai embora de qualquer forma. Não, não. Acho que se ele ganhar, ele fica. Se ele perder, eu acho que já foi. Acho que não fica, não. Sim. Eu acho, porque você sabe que o planejamento pro ano que vem, ele é todo voltado a uma competição ou outra, né? Principalmente quando você tá numa Libertadores, você vai contratar jogadores pra você, né, disputar essa competição. E se não tá, o planejamento é outro. E aí os caras... E não conseguiu o objetivo, né? Talvez não tenha conseguido. E eu acredito que o objetivo era chegar na vaga da Libertadores. Eu não acredito em outro objetivo. Não era título. Duvido que seja título esse ano. Duvido. Né? Porque título esse ano era uma coisa que era difícil. Tá montando o time. Aquela coisa. Agora, só pode chegar na Libertadores conquistando título. Então, velho... Eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu acho que a meta, quando começou o ano, janeiro, a meta era não sofrer o que sofreu ano passado. Sim. Ano passado foi embaçado. Essa época, no ano, estava todo o Palmeiras esperado, com o capitão no gol. Não, sim, mas eu a duvido. Meta era essa. Não, aí, mas, o Paulista estava todo mundo jogando bem. Opa, tudo bem. Aí a gente consegue ganhar alguma coisa. Aí mudou um pouquinho. Não, ele pode ter mudado de acordo com o que foi acontecendo no ano. Mas eu não acho que o objetivo era só para chegar em décimo no brasileiro, não disputar uma Copa do Brasil, não disputar o Paulista. Acho que não, acho que era um time competitivo, poderia chegar, deveria esse ano chegar no mínimo entre os quatro do Paulista, porque é obrigação, porque só tem time mequetrefe, se não chegar também, meu Deus, né? E aí acabou chegando uma final, beleza, e aí vem o lucro, né? Vem o lucro aí de ser vice. E poderia ter sido campeão numa fatalidade dos pênaltis, não ganhou. Agora, aí acabou chegando na Copa do Brasil, cara. Foi chegando. E aí se largou o brasileiro. E aí, como é que faz? A vaga da Libertadores. Tem mais gol aí? 6-1, Barcelona em cima da Roma. Oh, de novo, Barcelona, velho. Que paga pau. 6-1. Paga pau do Corinthians. Até nem se eles querem ser o parece que o Neymar perdeu um pênalti aí. Ainda assim perdeu um pênalti. Agora, eu acredito que, eu não sei, é um feeling, que me diz o seguinte: se o Palmeiras for para Libertadores, e agora a única maneira de chegar na Libertadores é ganhar a Copa do Brasil, não tem mais jeito. Então assim, o Marcelo só fica, é feeling, não tem informação não, muito pelo menos, não tem informação nenhuma. Eu acho que se ele ganhar, ele fica. Se ele perder, ele tá fora. Não, tá ruim pra ele, hein? Ah, eu acho. Porque, tá ruim o clima, hein? Porque assim, não tem mais o que ser feito. Porque o time do Palmeiras, se ele viesse numa pegada legal e perdesse alguns jogos jogando bola, é uma coisa. Mas ele caiu muito de produção. Tá desorganizado, né? O que me preocupa com relação ao jogo de amanhã, tem uma coisa que me deixa um pouco feliz e uma coisa que me preocupa bastante. O que me deixou feliz, inclusive pra amanhã, foi a entrega dos jogadores com relação ao último jogo, que era um jogo que praticamente já não valia mais nada. Valia, mas não valia, né? Atitude, né? Contra o Atlético do Paraná lá. No segundo tempo, principalmente. A atitude de ir pra cima, de jogar, de buscar com garra. Muitas vezes você viu o Santos foi muito afobado, semana, né? Foi muito afobado. Hã? Você viu o Santos na mesma rodada contra o Flamengo? Então, que apatia. Então, isso me deixou um pouco mais aliviado também. O Santos caiu bastante de produção nesses dois últimos jogos. Agora, também resta saber se caiu de produção, porque tirou realmente o pé para disputar a Copa do Brasil, porque falou assim, pera, o que vale agora é aqui e vamos tirar o pé. Mas isso a gente só vai saber amanhã. Mas qual jogador não dá, não dá. Não, mas isso aqui é tudo suposição. Segundo a RG, né, tá escondendo o futebol pra massacrar amanhã. Pode ser, pode ser. Não, pode ser, mas pode ser que tenha caído bastante. Olha, pode ser, porque nenhum time consegue manter uma constância durante muito tempo. A expectativa do Santista pra amanhã é que o Santos faça o jogo contra o Palmeiras, o último, igual o último que fez contra o Palmeiras. Foi 2-1, mas só que era pra ter metido... Perdeu muito gol, né? Era pra ter metido... mas ali o Palmeiras estava bem mal. Não, digo com relação ao torcedor do Santos. Mas agora a expectativa Palmeiras é essa. Palmeiras não está, ele pode não estar melhor, mas o que me deixa feliz pro jogo de amanhã, o que eu tô cansando de falar aqui, foi entrega com relação ao último jogo do Palmeiras, que aquele 3-3 que o Palmeiras poderia ter vencido do Atlético do Paraná. A entrega, a vontade... Por muitas vezes até, a vontade foi até com muita, sabe? Então, tanta vontade que nem foi expulso. Foi demais da conta. Foi demais da conta, isso. Demais da conta, RG. Entendeu? E isso é legal. Agora, esses brancos que dá no Palmeiras me deixam muito preocupado, cara. E é de acordo com o esquema tático do treinador. E isso me deixa preocupado. Rodrigo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado. Deixa eu só levantar uma bola aí pra vocês discutirem. Eu sei que é um momento sem parar, eu tenho que desligar aqui. Eu não quero discutir futebol, tá? O Ricardo Oliveira é um craque, o cara joga muita bola. E quem? Ricardo Oliveira. É sério, discutir pra seleção mesmo. Hoje eu acho que na posição dele não tem melhor. Só que vocês não acham às vezes, ele é meio assim, sabe, age de má fé. Eu tava vendo hoje num programa de TV as discussões que ele tem com o Brás, né, durante o ano. Pô, toda vez ele que começa a encrenca, cara. Toda vez ele chuta a bola no Prado, ele pega, derruba o Prado. Eu acho que o Ricardo Oliveira, ele é bem diferente de fora de campo e dentro de campo. Mas deixa eu só te dar um alô. Não entre nessa pilha desse tipo de programa. Não entre nessa pilha. Vai por mim. Fala a verdade. Não entra. RG, eu não tava nem falando assim, o que eles estavam falando no programa. Até porque onde eu trabalho, você fica no mundo. Mas assim, pelas imagens, pô, o Ricardo Oliveira pegou a bola. Ah, mas não tem anjinho, não tem anjinho. O Ricardo Oliveira não é anjo, o Praz não é anjo. Eles já são bem vividinhos, bem escolados, eles sabem o que estão fazendo ali dentro. Mas o Valdir Pérez era um anjo, nunca foi expulso. Ganhou o troféu Belfort do Arte. Mas passou a mão na bunda. Mas passava a mão na bunda dos caras. Na hora da pênalti. Não tem anjinho. Passava a mão na bunda dos caras com brecha de pênalti. Você concorda que há quem goste. Você não pode colocar isso como uma situação ruim. Mas é o seguinte. É ruim. O Leão, Sombra, Leão e Serginho, não se pegavam. O cara vai lá em público e passa a mão na bunda do cara. Eu tô falando de Valdir Pérez, um anjo do futebol. Anjo, sim, tá bom. Um anjo do futebol. É isso aí. Rodrigo, um abraço, tudo de bom. Um abraço. É um prazer falar com vocês. Eu queria mandar um abraço especial para um amigo meu, Bruno Cavallari, que me apresentou o programa de vocês há uns 5 anos atrás. E não toma dose Cavallari, que é perigoso. É da overdose. Sensacional. Obrigado. Beleza, aí, obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Vamos ao segundo ouvinte do Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. Você vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Se for viajar, evite a Turquia, viu? A coisa... Ah, com certeza. Porra. É, o bicho tá pegando lá. Nossa. Alô? Esse cara foi derrubar o avião dos gols. Errou. Alô? Alô? Ele também gosta de brincar, né? Quem fala? Kaique. Como? Quem? Kaique. Tudo bem, Kaique? Você tá no ar, viu? A gente tava falando disso agora. É. Kaique do quê? Kaique Souza Macedo. Ele parece que tá assustado, né? É, quantos anos você tem, velho? Assustado, é. 20 anos. RG, hoje. 2.0. O rapaz tá meio assustado. Mas é, do jogo, isso faz parte da vida. Ah, é? Por quê? Tem uns que caem mais cedo, tem outros que caem mais tarde. Sensacional. Depende. Por exemplo, o Joinville cai mais cedo. Né? O Vasco vai cair. Não, mas não cai que mais tarde. Vai cair. Pode cair que mais tarde. Coitado do Vasquinho, velho. Eu acho que o Vasco pode não escapar na. Eu acho que não, hein? Se o Curitiba ou o Figueiredo. Infelizmente. Ele tem que tirar o saldo de 13. Sabe quanto que ele vai tirar o saldo de 13? Infelizmente. E eu acho que quem vai sacanear o Fluminense. É o Fluminense. É, pode ser. Que bacana que não, mas espera aí, olha, o Vasco tá na mão do Palmeiras. Não, porque e na dele também. Não, não. Sim. Na dele e no Palmeiras. Porque ele pega o time do Curitiba. Porque ele precisa ganhar os dois jogos dele. Bom, tá. Se ele ganhar os dois jogos dele e o Palmeiras empatar com o Curitiba, por exemplo, ele tá mas fora. Mas a não, última partida tem é tem mais combinação Curitiba. Aí. Não, faz a conta, vê. Sim, ele precisa ganhar do Curitiba, não, Dô. Não. Então, ele tem que ganhar do Curitiba. Então, mas o Curitiba não tá, mas ele tem que ganhar os dois dele. Os dois dele, um é... Precisa avisar o Curitiba, né? Mas espera aí, se o cara quer escapar da segunda divisão, ele precisa ganhar os dois jogos dele. Então, mas o Curitiba também quer. Um deles é contra o Curitiba. E o Curitiba joga em casa. Mas é que tá. Só que se o Curitiba ganha do Palmeiras... Já acabou. E o Figueirense... E o Figueirense ganha do São Paulo, acabou o campeonato. Ou do Fluminense. Acabou, o Vasco caiu. O Figueirense ganhou uma vitória nos dois jogos, São Paulo e Fluminense. Ele precisa que... Porque ele não pode ficar na mão do Fluminense, eu acho. Se ele ficar, se depender dele... Ah, um abraço. Eu acho que o Fluminense quiser jogar, ganha o Figueirense. Qual que é o... É. Já foi os anos aí? Já foi, né? Já, já. Qual bairro? É Interlagos. Faço com o Benjamin. É nóis, pô. Eu morei na Sargento Geraldo Santana. Do lado do autódromo. Eu cheguei a ter... Aluguei uma casa uma vez perto da curva do S. Ali naquela altura. Ali embaixo, né? É. Por que que o bairro chama Interlagos, velho? Você sabe? Não é Internados, é Interlagos. É Interlagos, seu idiota. Por que chama? Porque fica entre a Represa Billy e a Represa Guarapiranga. Parabéns, parabéns. Bem. É isso aí. Certinho. E como é que chama o bairro rival dele? Do Interlagos. Grêmio. Inter Rios. Grêmio Lagos. Entendeu? É isso? Inter Rios. Inter Rios. Grêmio Lagos. O Vieira mora lá em Grêmio Lagos. Grêmio Lagos. É isso aí. Ô, oh, velho, e o time? Sou de São Paulino. Tricolor! Ô, Kaique, não tô entendendo esse desânimo. Não tô entendendo isso, cara. Na verdade, você é o Zé Wilker do rádio, cara. Você não tá entendendo? Você tá desconfiado. Hein? Fala aí, cara. Desabafa. É, não é de hoje, não. Já tem bastante tempo já que São Paulo vem se comportando como time pequeno, né? Uhum. Não ganha título, não ganha jogo, não joga bem. É uma apatia em campo que não dá pra entender, cara. Parece que é um catado mesmo, não tem motivação, não tem nada aí. A gente não sabe o que acontece. É, rapaz, você fala paciência, né? Mas que chega uma hora que o torcedor perde a paciência, ela se esgota. Não tem mais. Acho que o torcedor de São Paulo, ó... Claro, a gente já viu aí torcedores rivais passando por situações... muito piores, como foi questão de rebaixamento. Quando a gente fala paciência do torcedor de São Paulo chegou ao final, a gente sempre pode lembrar que a coisa pode ficar muito pior do que tá, né? Mas que de uma forma geral, a paciência do torcedor São Paulo já tá esgotando, tá, né, cara? Há alguns anos que São Paulo vem sendo muito mal gerido, né? Se o Reinaldo tá lá, se o Lucão é o zagueiro a ser privilegiado... e etc, a culpa também não é dos jogadores, a culpa é de quem põe eles lá, né? E eu acho que também a projeção não é boa, né? Se a situação não é boa também, você não consegue enxergar uma possível melhora. Quando você imagina que talvez numa troca de poder as coisas possam melhorar, e você vê que tudo bem que ainda não deu tempo de uma mudança, mas não parece que vai mudar muita coisa, já tem... anos e anos que as coisas estão do mesmo jeito, então eu ando bem desanimado com São Paulo mesmo. Eu sou extremamente apolítico em relação a essas questões. Eu gosto de analisar de uma maneira bem fria, tá? O Leco, ontem, quando ele deu a entrevista, num primeiro momento, quando você ouve assim o resultado da entrevista, fala, o que o torcedor queria ontem era, porra, demissão de Milton Cruz... jogador sendo afastado, anúncio de contratação de novo técnico, anúncio de que o Lugano está chegando. Esclarecimento das corrupções, se é que elas existiram. Queria que, se possível, apresentasse a gravação, que o Ataíde já não fosse mais o vice-presidente de São Paulo. num primeiro momento, é isso que o torcedor queria na prática. Agora, o cara, quando ele está na presidência de uma equipe, ele tem que atuar com muita serenidade. Eu também fiquei bravo quando eu vi lá. Pô, não posso porra nenhuma, vai lá e fala que tem que... No fundo, não adianta, porque tá faltando dois jogos para terminar o campeonato. E agora você chegar e fazer tudo isso que eu falei, seria botar mais gasolina no incêndio, não ia resolver em nada. Nas entrelinhas, o que me passou a ideia é de que vem uma reformulação brava por aí. Agora, eu não sei se a saída do Ataíde faz parte dessa reformulação. Ficou em aberto, o negócio ficou em aberto. Eu entendo que seria salutar para o São Paulo, inclusive, a saída do Ataíde. Aliás, eu me pergunto, qual seria a necessidade de um vice-presidente de futebol? Então, eu gostaria de entender qual a necessidade real de ter um vice-presidente. Eu sei que estatutariamente tem que ter. Qual a necessidade real desse vice-presidente de futebol atuar? Por quê? Você tem um diretor de futebol que é o Gustavo, tá? Ok. É o cara do futebol. É o cara, o diretor de futebol, vamos embora, o Alexandre Matos do São Paulo, pra traçar aí um comparativo. O diretor de futebol, pô, se reporta lá ao Leco, que seja. Bota lá uma figura ilustrativa como vice de futebol só pra dizer que tem. Mas você tem um diretor de futebol. Aí o diretor, que monte a equipe dele com gerente de futebol. É que na falta do presidente, talvez... talvez não. O vice vai assumir. Entendeu? Mas eu acho... Não o diretor de futebol. É, então assim, eu não sei até onde vai essa necessidade de um vice de futebol. Sabe, sei lá, se for um vice de futebol para endossar as atitudes do diretor de futebol. Mas assim, fica lá, o diretor pensa uma coisa, o vice pensa outra. Será que tem tanta essa necessidade de um vice ativo no futebol? Olha, esses caras todos aí que trabalham em clube, eles têm suas vidas próprias, cada um com seus problemas. Corinthians não tem mais. Não tem, né? Não, não, vice de futebol, não. Ah, tem o Andrei. Mas não é o cargo. Só não tem o título de vice, Benjamin. Não, mas ele manda muito mais do que o vice. Eu sei. O vice de futebol, aquele vice... A figura, né? Você fala, não tem a figura. E o vice de futebol do Palmeiras? Sei lá. Não, deve ter. Ah. Deve ter. Mas é decorativo, talvez. E o vice de futebol do Santos? Ah, mas tem, veja. Não sei se tem mais, não, RG. Acho que estatutariamente deve ter. Eu acho que tem que ter, porque se... E na falta do presidente? Estatutariamente... Foi o que eu falei. No Palmeiras, por exemplo, você tem que ter os três... São quatro, acho. Vice, mas não está estipulado vice de futebol? Bom... Hoje você tem... Quando começou esse negócio de gerente de futebol, diretor de futebol... A função do vice perdeu muita força. Porque na falta do presidente, alguém vai ter que... Sim, mas não é o vice de futebol, são os vices estatutários. O estatutário não está escrito vice de futebol, vice de finanças. Agora, eu não sei, eu acho que é muita gente para... Você tem vice de marketing? Tem. Sim. No São Paulo. Marketing e comunicação agora, é o mesmo. É, que é o Mansur, por exemplo. Mas no Palmeiras, eu não sei se tem vice-presidente de marketing, no Corinthians, não sei se tem... O vice-presidente de marketing. Se você for ver, vai ver que tem. Ah, mas eu acho que deve ter. Ah, deve ter. Eu acho que tem. Se tem hoje... As pôneis. Mas se tem hoje, é uma coisa sem a menor finalidade, como era antigamente. Tinha mais... Mas é isso que eu tô me perguntando. Você viu o departamento de futebol do Corinthians? Tem lá. Tem o Tite, tem o filho do Tite, tem o Edu, tem o Alessandro. Porra, é gente. É porque hoje o futebol virou. Tá profissionalizado. Então a função do vice sumiu. Bom, o único clube hoje de São Paulo que tem um vice. Atuante, você quer dizer? Atuante? Até porque. Honesto, não lembro do Palmeiras, do Santos, do Cruzeiro, o cargo de vice é o São Paulo. Bom, eu não sei porque eu também não tenho certeza. Mas que deve ter. Porque olha o que tem de neguinho trabalhando. Tem a sua carteirinha, RG. É, tem mais então, a figura, né? Mas a carteirinha é o que pesa. É, o que eles querem, profissionalizou tudo. Olha, tem aqui a diretoria executiva do Palmeiras. Primeiro vice-presidente, Maurício Precivale. Segundo vice-presidente, então, Genaro Marino. Mas não é o... Terceiro vice-presidente, Antonino Jesse Ribeiro. Quarto vice-presidente, Vitor Fruges. Aí você vai lá, deixa eu ver aqui. Então, esses são estatutários. Esses são estatutários, são vices estatutários. Bom, mas tem diretor pra caramba. Tem, mas estou falando vice. de futebol e de marketing nos clubes grandes, exceção do São Paulo, que eu saiba, se, não existe. Se existirem, não tem função. Todos, é, todos se profissionalizaram. Fala, amigão. Fala aí, amigão, para fechar sua participação. Reclama aí. Quando o presidente diz que vai fazer uma reformulação, ele se refere à reformulação política interna no clube ou ele se diz ao elenco em si? Eu acho que de elenco nem se discute. Mas é, quando a gente fala também de reformulação aí além do elenco, eu penso que é cargo aí de Milton Cruz e talvez esbarra aí pelo cargo do Ataíde. É porque, na verdade, é fácil para você mandar um cara embora, mas a situação que São Paulo tá, para você trazer alguém também não tem como. Então, a reformulação, no caso, seria uma limpa, né? Porque dinheiro para contratar não tem. Ô, Kaique, então, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, dinheiro não tem, mas o São Paulo tem moedas de troca. E, de repente, pode pescar um outro ali na base, mas tem as suas moedas de troca. E vai aliviar bem a folha, né? O Maicon é uma, né? Boa. Você tem o Maicon, que é moeda de troca. Dizem que o Wesley pode passar a virar moeda de troca. Sempre vai ter nego interessado no Ganso ou no Michel Bastos. Olha, uma vez o São Paulo trocou 2 por 1, mandou o Zé Sérgio e Humberto pro Santos e recebeu o Pita. Foi ótimo pros dois lados. E a 5 por 2, lembra? É, foi bom pro Santos também. Zé Sérgio jogou muito também. O Santos foi campeão graças aos São Paulinos que foram pra lá. E o São Paulo se deu bem graças ao Santista que veio. Ah, mas não foi campeão por causa do Pita. Mas por causa do Miller e do Carvalho. Para. Mas a 5x2 do Cruzeiro de brincadeira. Foi bom pro São Paulo e bom pro Cruzeiro. O Cruzeiro também ganhou muito com os caras. Ô, Kaique, um abraço pra você, cara. Reza bem. Pode fazer um merchan rapidinho? Claro. Pode. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou kit top da Bozano. Ganhou, cara. Top, hein? E eu queria mandar um abraço pro... Posso mandar um abraço? Manda! Pode! Manda um abraço. Um abraço pro meu irmão que tá aqui do meu lado, minha família que tá aqui também aqui em casa. E um abraço pro pessoal do Suzanão, futebol dia de quinta lá, que alguém deve estar ouvindo. Ok, fechou. Tá bom? Um abraço. Obrigado, valeu. Viu? Sou vamos fã lá. De vocês. Obrigadão. Valeu, vamos ao terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. O Santos tem, viu, Benjamin, vice-presidente. De futebol? César Conforte. É um forte nome. Mas deve ser mais decorativo, nunca ouvi falar. Alô? Vamos lá, alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Tamo. Ouvindo. Tô Letre. Ouvindo do Ipiranga, as margens clássicas. Tá ouvindo o que você tá falando? Essa foi é o Cadu que tá falando. Cadu. Mas peraí, ô amigão, qual o seu nome completo? Fala aí. Meu nome é Carlos Polito Neto. Polito Neto. E ele é um sujeito polito. Verdade. É, sou eu mesmo. E tem quantos isso. anos, amigão? Eu, 28. 28, RG. E na verdade, você vê que é o sujeito que frequenta a pátria educadora, né? Brasil. Ele tá mais pra caduco, viu, mano? Tá estudando, ouvindo, falando, votando da gente. Que é importante. O amigão. É, e qual é o bairro? Opa! O bairro, vamos ver aí se o Dom vai acertar. Esse é difícil, hein? Vamos ver. Parque Rebouças, Dom. Vamos ver. Fala o nome aí, amigão. Aliás, a Rebouças. Parque Rebouças. Parque Rebouças. Como ela ficou ruim depois da reforma, né? O trânsito piorou. Ué, o que que ficou bom das grandes avenidas aqui em São Paulo? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Pô, depois que o cara pintou a calçada lá, velho, esquece. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, amigo. Não é a primeira vez que liga ouvinte do Parque Rebouças. Não é que eu já ouvi gente ligar aí, hein? É, você já ouviu. É isso que eu quero te falar. Se é o que eu conheço, é na Zona Sul. É, rapaz, perto ali do Pirajussara, não é? Ó, mais ou menos. Na verdade, é perto da Vila Andrade. Ah. Já ligou uns caras da Vila Andrade aí. Porra, também. Mas só um minuto. É Vila Andrade, né? Pro Pirajussara, meu, você tá louco. Ah, é do lado, né? Não, vamos dizer, não é perto? É longe pra caramba, velho. Longe? Longe? De carro dá longe quanto tempo? Apelido. Pra ficar longe, pra chegar muito perto ainda. Não, então desculpa. Então você é novo no bairro. Mas tá perdoado, porque é bairro novo, aí é complicado mesmo. Não, não, não, mas eu não tô perdoado, não. Eu tô certo. Eita, tá bom, cacete. Tá bom, tá bom. Tá chato. Torce pra quem? Tá acabando o programa, gente. Eu tô de São Paulo, velho. Aê, Sombra, mais um aí pra lamentar, velho. Eu não tô que nem esse último ouvinte aí, não. O cara tá muito murcho, pelo amor de Deus. Ah, você tá aflorando. É isso aí mesmo. Um dia leva um pau, outro dia. Você tá desabrochando, então. Você é louco? Não, tô sossegado. Fala aí, Carlos, aproveita os minutos finais, cara, aí do programa. Faz pelo menos uns 15 anos que eu tento ligar e nunca consegui. Agora que eu consigo, só me dá vontade de xingar o Lucão, velho. Não dá vontade de falar outra coisa. Pô, mas coitado do Lucão, velho. O Lucão é menos culpado ali. Mano, o cara não consegue subir numa bola, velho. 3, 4 bolas na área e o cara não sai nem do chão. Parece que tá com a perna tremenda. Você não sabe o que é ter o Erle, velho. Ô, Carlos, você... lógico, não dá pra dizer que todos os males de São Paulo residem no Lucão. Ó, cobrar os cobrados. Não, não dá, não dá. Seria uma coisa muito simples. Sacanagem. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele já fez isso várias vezes no ano, já teve vários gols que foi erro dele, que a galera ficou passando um pano, né? Tem futuro, não sei o quê. Pô, quantas vezes mais? Olha, teve outro dia, eu não sei se tem precisão isso, mas um ouvinte me passou um cálculo de pontos com Lucão e pontos sem Lucão. Tipo aquela tabela do erro de arbitragem, deve ser. O São Paulo tá vice do campeonato, né? Então, assim, eu não prestei com tanta atenção, mas assim, essa pontuação que esse ouvinte me passou dava, assim, um aproveitamento melhor do São Paulo quando o Lucão não joga. Sem dúvida. Eu vou dizer uma coisa. Dizer que o Lucão é o símbolo de todos os males de São Paulo... O cerne da questão. Seria um grande erro, porque São Paulo tá errado de muita coisa desde a presidência, a gente viu recentemente. Bom... com certeza. Mas... o que eu acho assim, é que o problema do Lucão é que ele representa... Toda vez que fala assim, não, porque o São Paulo joga sem alma, São Paulo joga com medo... O São Paulo não sei o quê, eu vejo nele esses problemas, entendeu? Ele reúne todos esses problemas. Você pega, tem um no Michel Bastos, tem um no Pato, tem um não sei o quê, e o Lucão tem todos. É isso que me deixa louco. Coitado do menino. O cara foi bem, Sombra. O cara foi bem. Mas é demais, cara. Ai, cacete. Ô, Carlos, eu vou te falar um negócio. Desculpa aí, Lucão, mas, pô, tá difícil o negócio. Não, é verdade. Pouco, Lucão. O pessoal lá do São Paulo, até o Muricy via um bom futebol nele. Um menino promissor, todas as categorias de base. Mas uma coisa, sabe o Lucão? Ele me lembra um pouco o goleiro do Palmeiras no ano passado, quando o Fernando Prass se machucou. Aquele Fábio lá, né? Eu vou te falar um negócio. O Júlio do Corinthians, o Júlio César do Corinthians. Não, é sério. Olha, o Curirinha, exatamente. O Palmeiras no ano passado tinha um time ruim. Mas muito da chance de rebaixamento que o Palmeiras teve... foi em função do goleiro que teve no gol. Exato, no lugar do Praz. Quando ia depender dele ali, o negócio não ia. Quando o Praz voltou, o Palmeiras melhorou a pontuação. E eu me arrisco a dizer que... Olha, é que o Edson Silva ele não tem grife nenhuma, coitado. Zero. Mas o Edson Silva, dentro de toda a limitação dele, mas é melhor... do que o Lucão. Eu melhor acho que no ano passado o Edson Silva jogou bem até. Teve uma época que o Edson Silva impressionou ali, que eu falei, caramba, não tô acreditando que esse cara tá jogando isso. Mas também não dá... Aí, pô, não dava pra arriscar ele, sei lá, né? Velho, eu sei que o que vale é o resultado, é o coletivo, mas eu, sinceramente... É que na frente ali também não tem, né? Por isso que não dá pra jogar tudo na conta do não Lucão. Não tem, mas às vezes... Não tem. Ficou bem enfraquecido. Desculpa, mas não tem. Mas é só... Eu acho assim, o cara não pulou na bola. Tipo, é o mais simples. Tudo bem que não tinha volante, mas uma bola balançada na área que o... concordo. Que o Danilo deu, ele nem saiu do chão. Eu concordo. Ele é aéreo. Ele é exatamente. Aéreo no sentido de distraído. Ele brotou do gramado ali no meio da área. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Olha, aqui a gente falta também uns volantes que deem mais proteção... uns laterais, não tem nada uns ali, laterais, velho. Que também sejam um pouco melhores, né, cara? Isso tudo ajudaria bem. Mas concordo contigo, o Lucão do São Paulo é o Fábio, goleiro do Palmeiras do ano passado. É isso aí, Lucão, concordo. Se você estiver ouvindo aí... Cara, ele tá ouvindo, velho. Pessoal, mas isso é muito ruim, velho. Ele tá ouvindo, velho. Ó, desculpa. O Rodrigo Caio vai contar pra ele que o Rodrigo Caio escuta vocês, que eu sei. O Rodrigo Caio, pô, ele ouve a gente? Ah, ele ouve, não ouve? Não sei. Ouve. Certeza que houve. O Rogério Ceni, vai falar pra ele. Bom, Carlos, um abraço pra você, cara. Deixa o seu palpite aí pra São Paulo. Posso só mandar um abraço rapidão aí? Manda. Um abraço pra molecada dos Mostardas aí, meu time de futebol. Grandes Mostardas! Grande ketchup! Mostardas com ketchup! Portuga, joga chuteira de ouro aí, a galera do chuteira deve escutar. Um abraço pra todo mundo, pra minha família, pros meus brothers aí, nós. E tamo junto. Beleza, é cara. Nós. Muito obrigado, viu? Vou ligar de novo pra tentar falar bem do São Paulo dessa vez, né? Pelo tomara, amor de Deus. Tomara. Valeu, mano. Um abraço pra vocês aí, vocês são show de bola. Falou, valeu, mano. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Ó, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. E olha só que coincidência, Regis, você estava falando aí do vice-presidente de futebol do Santos. Sim. Ele mora no prédio do Jeová, do Sem Parar, que é santista fanático. Jeová é antenado, hein, meu? Você viu? O Jeová, ele tem um... Sempre bem relacionado. O Jeová, ele vai mudando. Ele fala assim, opa, agora o vice de futebol mora lá. Eu vou comprar um apartamento lá. Você acha que funciona assim? Ele vai, porque pelo menos tem pra quem reclamar. É uma interfonada e fala, ó, oh, se perder pro Palmeiras... Pior que é, nossa. Hein? Imagina, velho. Ele sai na janela e grita, ó. Estádio 97 também tem oferecimento de Recupriplast, impermeabilizantes, Recupriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Vamos falar agora da Esser. Vamos, porque eu tenho uma dica muito legal de empreendimento com as facilidades que só uma metrópole como São Paulo e uma marca como a Esser pode oferecer. É o Hyper Home Design. Fica ali no alto da Boa Vista, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. O Hyper tem espaços planejados para você aproveitar o máximo da vida. São estúdios de 31 e 34 metros quadrados, projetados para quem não abre mão do bom gosto e do bem-estar. No Hyper você encontra o melhor do design em ambientes funcionais, modernos e descontraídos. Lazer completo com piscina, sauna, solar e muito mais. Além, amigão, de diferenciais que facilitam o seu dia a dia, como bicicletário, pet place e serviços pay-per-use. Tudo isso com a melhor negociação garantida e é mais uma vantagem da Esser para você. Então, quer viver ou investir com estilo? É Esser que você quer? É Esser que eu quero. Vale a pena você visitar o showroom na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187. Ou ligue agora, 5524-5650. 5524-5650. E fale com um consultor. Esser, um abraço pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil. O Rafa Horn falou pra você que o melhor treinador de São Paulo, sabe quem é? Não. Ninguém. Ninguém? Ele falou que hoje, o problema de São Paulo, o que menos é problema é treinador. Ele mandou falar pra você. Ah, eu acho que, em parte, tem até razão mesmo. Galera, a Copa do Brasil tá acabando. É, amanhã é o primeiro jogo da final. E quem acompanhou o campeonato todo, que nem a gente, sabe que foi 100% emocionante do começo ao fim. As torcidas foram 100%. Os jogos foram 100%. Os gols, 100%. E como todo o resto, a Itaipava também continuou 100% durante toda a competição. E vai continuar sempre, hein? Já vai preparando emoção para os jogos da final. RG, Dodô. E se vocês estão pensando em ver em casa junto com os amigos 100%, prepare a geladeira também. Só não esqueça de pedir para eles levarem Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Estádio 97. Olha, vou te contar uma coisa, rapaz. Tá informa. Não, tá complicado ultimamente. Tava hoje de manhã lá, velho. Primeira coisa, vou ver as notícias pra ficar informado. Aí, cara, fiquei imaginando o que aconteceria com o meu celular na minha mão se ele explodisse, velho. E? Peça voando, pedaço de celular caindo na cabeça da Sofia. Ia ser complicado, hein? Fumaça, curto-circuito, fogo, chama extintor. E aí? Aí, minha esposa perguntou, você tá tudo bem? Eu falei, porra, tava sonhando acordado, cara. Sabe quando você tá sonhando acordado? Ah, era um sonho. Você chega a falar sozinho, tem reações inusitadas. Sim. Mas o celular nem é tão velho assim. Mas depois que eu fiquei sabendo que vai ter agora o Black Friday Mercado Livre, as alucinações começaram. Quer conferir? Sim. Acesse mercadolivre.com e confira os descontos de até 80%. É, você vai sonhar em se livrar de tudo só para aproveitar o Black Friday Mercado Livre. MercadoLivre.com. Descontos de até 80%, Dodô. Boa. É, rapaz, não é brincadeira não, velho. É. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. Aliás, o Fábio tá mandando um abraço pro pessoal lá da Cunningham Lindsay. Sim. E Benjamin Clodoaldo Azevedo, conhece? Ah, tem um estudou com você na PUC. Pô, esse. Gente finíssima. Disse que você tá devendo uma garrafa de uísque dele desde 97. Sim. Tá cobrando você aqui. Normal. Clodoaldo. Tá devendo pro Clodoaldo. Entra na fila, tá devendo pra mim. Tá devendo pra mim, tá devendo pro Clodoaldo. Ele fala, é engraçado esses caras. Ele fala comigo direto no Facebook. Nunca me falou disso que eu não sei nem o que é. Aí aqui ele fala isso. Ó, Clodoaldo, eu vou bloquear você no Facebook também. Não. O bate razão quer aparecer aí nas minhas custas. Aqui tem mais efeito. Aqui a cobrança reverbera mais. A cobrança aqui é melhor. E só prefeito de registro, e parabéns, Brasil. Tá rolando a CPI do futebol, todos vocês sabem. É. Presidido pelo Romário, todos vocês sabem. Que foi adiado aí por mais 6 meses, todos vocês sabem. E parabéns. Os 10 elementos lá que foram... fazem parte da comissão, são caras que não tem nada a ver com o futebol e são investigados investigando o futebol. Parabéns, parabéns ao Brasil. Qual a novidade? BV parabéns. Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vem, ó, quem ganhou a camiseta do estádio com o apoio da Fit Camisetas? Só no Brasil, Roberto Zogaibe. Ô, Zogaibe, fitcamisetas.com.br está te dando essa camiseta do Estádio 97. Parabéns. O Estádio 97 também deu bonés Vista Aérea para todos que ligaram aqui e entraram ao vivo. Telefone da Vista Aérea, 3031-2288. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. O BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para balada? Bom, engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente. Até amanhã. Tchau. A energia mostra a cena eletrônica na versão feminina. Check. De DJs. As mulheres que comandam a noite. Quinta-feira, meia-noite. Energy. Energia 97. Sarney Filho, líder da bancada do Partido Verde. Existe uma tentativa de acabar com os partidos pequenos no Brasil. Ora, os partidos pequenos são como os rios pequenos. Não existe Rio Grande se não existir Rio Pequeno. Não existe democracia se não existirem partidos pequenos. O tamanho do nosso partido, que tem tanto ajudado a preservar o socioambiental no nosso país, depende de você. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele é essencial para o Brasil. A temporada 2016 do Navio do Energia na Veia está demais! 3 dias e 3 noites com a melhor programação on board. Na primeira noite, a tradicional Festa do Branco. No dia seguinte... Sunset Party na piscina do navio. Com o mega show do Roupa Nova. À noite, a festa fantasia mais incrível dos Sete Mares. Premiando a melhor fantasia com uma cabine para a temporada 2017. Na terceira noite, o baile do Havaí. Fechando o cruzeiro com os melhores DJs do Energia na Veia. E mais. O melhor stand-up comedy do Brasil com Rudy Landucci. Shows no teatro. Games e interação. Cassino. A feirinha do Energia na Veia. Os melhores restaurantes. Temporada 2016 do Energia na Veia. 85% vendido. Últimas cabines à venda. Ligue promoção. 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A fórmula perfeita para a maior viagem da sua vida. Afrojack. Just a summer thing. Energia. Eduardo Jorge, Executiva Nacional do Partido Verde. Brasileiros, quem simpatiza com as ideias corajosas que defendemos em 2014?

Night Sessions.